97. Agora com vocês. Au, au. Beleza, beleza? Eu estou aqui no céu, mas aí na terra. O show é com vocês. É, aqui no Estádio 97, na Energia 97 FM, oferecimento de Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. BV Financeira, crédito para ajudar nas suas contas? Ligue 3003-7888 ou acesse bvfinanceira.com.br. E extra no extra, você faz economia de verdade. Tá no ar, Estádio 97 aqui, mais uma vez ao vivo. Sejam bem-vindos. Boa tarde. Ah, boa noite, os bastidores. Boa tarde pra todo mundo. Olha, vou te falar, se vazasse. É. O Ale chegou na rádio falando assim, pô, você vê o nude do Casares? É, o Ale compartilha lá. O Ale coleciona. Você tem uma seleção de nudes, assim, de jogador, Ale? Não, eu faço uma avaliação, porque é o seguinte, eu tenho um tutorial de nudes. É. Vou mostrar pro mano aqui, porque ele realmente se mostrou bem interessado. Ah, também não é. O que acontece? Ah, não é uma bela na conta. Isso aí ah, pode não, falar é, não é, não é, não é. Ah, tem uma bela. O Mota é especialista. Ah, para, vai. Ó. Ô, oh, você nunca viu nude, você então, tem hein, doutorado véio nesse... Ah, eu sou um o peru do Alê deve ser igual ao do Estênio Garcia, velho, lembra? Aquela manjuba encruada, velho, tá zoado, no véio inverno, no inverno. Agora, qual que foi o grande erro do... Bom, vazou o nudes aí do vazou Casares. Ele parece bastante empolgado pra essa temporada no Galo, viu? E não é calo, eu falei, é galo, né? Galo. Mas o que acontece é o seguinte, você, quando for você, ouvinte do estádio... Vou mandar muito luz. Boa tarde. Corta a cabeça. No meu caso, encolha a barriga, segura a respiração, dá uma lustrada bonita no mastro, mas tira a cabeça. Tem que pôr uma camisa. Senão você... né? Isso, uma você... camisa com uma cinta, faz que nem o Bernardo. Você compromete o nude. O Bernardo Veloso mandou nude pra mim, o que ele fez? Ele colocou uma cinta e uma camiseta. Eu falei, caraca, o Bernardo tá fininho, hein, velho? É. Sensualizou. Bom, o Jimmy, quando manda nude, ele passa maquiagem. Vou mandar no grupo porque eu vi que o... Que o mano ficou... Arregalou o olho. É, com o mamilo entumecido. Então eu vou passar isso pra... Mamilo duro. Mamilo duro. É. Mano de mamilo duro. Olha, as revelações. Vamos às manchetes do Estádio 97 aí, Bento. Beleza? Beleza? Como vai o senhor? Tudo bem, graças tudo a Deus. Tudo bem, senhor? Senhor. Gostou que você foi o ponta esquerda aí do nosso time? Pô, sensacional. Eu tava no carro onde pode bater o carro de rir. Sensacional. Essa... Aliás, essa é a minha camisa 11... Ponta. Bento, camisa 11. É isso aí. Ponta, né, seu Bento? Ponta a ponta. Sempre caindo pelas pontas. Ponta a ponta. Você manda nude, seu Bento? Oi. Você manda nude? Eu mando no esquema do Alê. Tem cabeça. Sim. É que nem camarão. Exatamente. Tem cabeça. Colhe a barriga. Isso. É esquema camarão, sem cabeça. Isso é importante, pessoal. Porque você dá aquela... E outra, sempre sem curvar bem pra ele ficar mesmo. É. Isso. E outra coisa, se você conseguir essa posição ideal, você guarda na galeria, porque no meu caso, que sou do subóbito, não é todo dia. Aquilo fica que nem um troféu, é um papel de parede, se você puder. Tem que aproveitar e sair correndo, né? É. Isso. Na hora já sai correndo, isso, que é pra não ter trabalho. Olha, vou te falar, viu? Quando aparece, tem que bater foto. É, Vamos ao São Paulo. Ah, vamos tricolor. Ao tricolor. Tricolor. É nóis. Ah, olha, tricolor. O pessoal tá falando aqui na internet que você só consegue olhar pro peru, velho. Igual aqueles caras que estão olhando embaixo de carro nos Estados Unidos pra ver se tem bomba. Sabe? Como se fosse aquele pau de selfie, velho. O espelhinho, né? Tem um retrovisor aqui pra dar uma força. Olha, vou falar. No... Enquanto aí eu espero o desfecho do Jusilei, que segue em negociação. E ontem você, né, senhor, falou do camisa 9 aqui. Mas eu não sei se é uma negociação, acho que o que tá faltando. Os chineses lavam a mão. O senhor Xing Ling, assina isso aqui logo pra transferir. Libera, né? Ah, agora fritar pastel, comendo, entendeu? O cara fica lá. Né? Sim, tá difícil pra liberar, né, velho? Enrolando. Essa manhã. Faz um de carne, um de queijo e assinatura aí. Pra... É. Pô. Acho que fala assim, não é minha prioridade assinar. Depois eu vejo isso. Vai, a gente vê isso. Tá aí lá embaixo do, na porque fila. Segundo o empresário do Jusilei, né, falou tá até. Tudo certo. Mandou ontem mensagem pro Benjamin, lá, tá tudo certo, tem Jusilei São Paulo. Né? Falou que a coisa já tá bem encaminhada e que o clube lá pagaria um bom percentual do salário. Ele não quis especificar quanto em termos de porcentagem, mas ele havia dito que haveria aí, inclusive, um acordo para que o clube chinês pagasse aí um bom percentual. Ah, mano, eu não acho que o São Paulo deve estar pagando mais com seus 300, 400, que é o teto. Não, de jeito nenhum. Tá. E o São Paulo tá atrás, viu? Do 9, né? Do 9, diz que tá varrendo o mercado mexicano aí, de repente. Você dá uma olhada, aquela uma olhadinha no muro? É. Pra ver se tem alguma coisa. Ah, não. Três nomes. Não. Para, a cota de vocês não, a gente já esse pegou. Esse tipo de nome nós já temos. É. Nós já temos. Gilberto. É, para. Nós já temos Gilberto, já tem o Chaves, já tem. Não. Gilberto, Alexandre. E chega de tranqueira, né? Verde, né, velho? Será? Acho que o Barros tá até abaixo porque ele não joga. É. Verdade. Ô, seu Bento. Como ele vai considerar um jogador que não joga? Ô, de tranqueira verde a gente já pegou o Wesley, para, né? A gente tá pagando até hoje, velho. Tranqueira verde é para, né, velho? Chega, né? Site também, para, né? Contagem agressiva. É, velho, para, né? Pô, essa você tem que agradecer pra nós, fala sério. Cadê o Kleber, esse Palmeiras? Continua lá pros lados Curitiba. Do Curitiba, lá? Ah, ele disse que vai se aposentar lá. Ah, é? É. Aí, ó. Tá muito São Paulino aí. Fininho, né? Não, e tá, fez um bom campeonato brasileiro. Foi bem. E parece que ele tá mais ajuizado. Ele quer ser treinador. É a idade, né, Ale? Foi bem. É, tem uns que mesmo... Quantos anos que ele tem? 38? Não, 38 não. 33. Ah, não tem. Olha, pra você ter ideia, ele surgiu no São Paulo em 2001, 2002. É, então já tá 14, põe uns 20, uns 34 deve estar. E causou comoção, né, nas redes sociais aí, o anúncio do Luiz Fabiano no Vasco, né? Que o São Paulo acertou já? É, ontem apareceu em vários lugares. Era fake? Você caiu nessa? Não, mas todo São Paulo tá comentando. Não, todo mundo São Paulo tá comentando. Não, tá comentando errado. Esquece. Deixa eu dar um F5 por enquanto, nele aqui. Né? Esquece. Fala aí, ali. Olha que eu saiba, não. É que eu vi, um monte de São Paulino fazendo chororô, mimimi. Inclusive, a mulher dele postou hoje na internet, aí nas redes sociais dela. Inclusive, o próprio Luxemburgo, que esteve com conosco hoje na hora do almoço lá também, ele comentou a situação, ele pegou e falou, o Luiz Fabiano, se ele tivesse 70% dos jogos feitos, ele já tinha a renovação automática do contrato, e ele fez isso daí. É, e inclusive, ele deve permanecer ali, RG, por mais que existia interesse por parte do Vasco, a própria esposa dele postou hoje, acho que em redes sociais, aí, falando a respeito da volta dele ao Brasil, que ainda vai demorar um tempo. Pra mim, falou, infelizmente, queria. Ainda vai demorar. Foi isso que eu não queria, velho. Porque ontem foi um mimimi, velho. Não, mas peraí, pro Vasco, Motinha, beleza, pro Vasco, extremamente interessante. Você monta um time ali com o Wagner, com o Nenê, com o Luiz Fabiano, muda de figura. Seria, sim. É que eu acho que hoje ele no São Paulo não caberia. Mas fala aí, Ale, o que você ia falar também? Não, eu acho que melhor que o Thales, sem dúvida alguma. Agora, o problema do Vasco, já no ano passado na Série B, que é um time mais muito experiente, né? Pra tentar ser sutil. Pra não falar que ele é da nossa categoria, né? Da bengala, né? Do subóbito, subcirrose. E aí o Luiz Fabiano é mais um jogador... Seria mais um, né? É, veterano, que pra aguentar a temporada... Não é simples, não é fácil. Acho que a queda de rendimento do Vasco no segundo turno da Série B do ano passado tem a ver com isso também. É. Também acho. A idade alta, né? O que tem muito São Paulino comentando, que é o seguinte. Porque tem essa história do Luiz Fabiano tentar se desvincular para jogar no Vasco. E que vários São Paulinos falam assim, pô, mas não era melhor ter o Luiz Fabiano hoje, com 30 e tantos anos de idade, do que Gilberto e Chaves? Eu até compreendo quem pense assim, não dá pra tirar a razão, porque o Luiz só que o grande problema também do Luiz Fabiano é o número de contusões que ele tem. Essa é a questão. E uma outra coisa hoje... E o valor, é, né, também. O Aloísio, ele postou na mídia social dele, a mala dele, uma passagem... O Aloísio, o boi bandido. Uma passagem vindo pra São Paulo. E aí... Começaram começou a imaginação do torcedor. Ah, será que então ele tá vindo? E o que foi dito pela direção do São Paulo? O Rogério Ceni adora o Aloísio, né? Mas tem isso, né? Eu não sei se ele adora o Aloísio. Talvez goste muito da dedicação do Aloísio. Do estilo, né? Agora, o Aloísio, ele também não tem esse talento todo. Não. Embora eu preferi, assim... Sabe o que pega de positivo na Luiz? É a mesma história lá de outros jogadores. Assim, ah, o torcedor gosta. Então, ele vai brigar, vai se matar pela bola. Mas não é um centroavante, aquele cara que fica na frente, não, né? Não é o ideal. Não, ele é centroavante de ficar na frente, Mota. Ele é um camisa 9 legítimo. Mas o Aloísio, quando ele jogava, ele corria mais pelo lado, eu acho. Ele ficava ali na meia-lua. Ele era caracterizado, Mota, por não fazer gols. Ele era um centroavante assistente, mas ele jogava ali na frente. Ele virava. Não, mas o Aloísio... Eu queria um pimpão lá na frente, velho. Um cara sabe aquela coisa? O Chaves é 6, o Aloísio é 6,5. Mas ainda não é o ideal, né? O torcedor quer ver chegar um jogador de bela qualidade. Mas, ô Sombra, eu tô comentando que o Rogério Ceni adora o Aloísio, mas não que o Aloísio venha para cá para jogar no São Paulo, mas eu não acredito nisso. Não sei. Eu acho que não. Não, acho que o que foi dito é que é o seguinte, é que é um feriado chinês lá e que o cara veio pegar um descanso aí. Eu sigo é o ano do Galo. O Aloísio, mas é o Chulapa. Eu sigo por causa do Danone. Ah, sim. Né? Ah, sim. É. Esse é, eu acho que é o mais importante. Pra mim, aí é um verdadeiro formador de opinião. É, o Boi Bandido, né? O Boi Bandido? Não, o Aloísio Chulapa. Sim, o Boi. Porque aqui a gente tem entre a gente o Touro Bandido, que é uma outra espécie. Touro Bandido? É, rapaz, é aquele. Leva chifre. Olha a chuva que tá aqui, velho. Mas pra mim, o tanto. Chegou, né? Ali, olha lá. O Boi quanto o Chaves são um atacante Ford. Aquele Ford? Que não faz gol, é. Manda bagulho. Oh. É o peixe agora. É o peixe. Peixe. Peixe. É o peixe. E foi, o RG, e aí, como é que tá? Bayern, do Brasil. Ansioso, hoje, ansioso. Hoje, nem lembrava desse aqui. Hoje foi apresentado o Hernandes. Hernandes. É o atacante equatoriano, é colombiano, desculpa. Sim. 3 milhões de reais, 3 milhões e 200 o Santos pagou. Contrato válido por 5 anos. É, gostou, né, do que viu, aquela coisa toda. E essa semana quem chega também é o Bruno Henrique. Tudo certo, deve ser apresentado só na outra semana. E para por aí, né, RG? Para primeiro semestre. Eu acredito que sim, e vai ter a apresentação do Santos aí no Pacaembu, se eu não me falha a memória. No amistoso aí contra o Kenitra. E tá aí, né, vai apresentar o time. Torcedor ansioso, mas como observação, acho que 6 jogadores, né, que ainda estão um meia boca, o Ricardo Oliveira voltando de cachumba, tem outros que vão se apresentar aí para a seleção colombiana, então essa... Ricardo Oliveira tá igual o papai sacudo do Bozo. Tá caído, assim, tomando cuidado, mas né? Mas desceu a região, tá tomando cuidado para não deixar descer, né, mano? Se descer, já era, né, velho? Teve cachumba. Se descer, não sobe, né? É, exatamente. Já tive já, graças a Deus. Então tá aí, vamos ver, né? Vamos aguardar aí qual será esse time do Santos para 2017. Boa. Fechado, então. E o Santos ainda atrás de um outro zagueiro aí também, né? RG número 2. Quem, Manovski? Eu vou pegar o nome dele aqui de forma correta, mas eu vi a notícia que o Santos tá indo atrás de um outro zagueiro, vai pagar ainda em euros, RG. Não é pouco, não, hein? Mas é bom, cara? Não. Não, é André alguma coisa. André alguma coisa. Tá jogando, acho que também aí na França. Mas vamos lá, vou trazer o nome daqui a pouco aí, pode falar. Boa. E aí, Bento, vamos lá. Não, vamos aí, agora vamos... Já foi o Santos? Foi. Sim. Já foi, assim? Foi. Sim. Papum? Papum. Aqui a gente derruba a garrafa. Tá bom. Vazia, né, velho? Sempre. Tá bom, então. Continuando com as manchetes do Estádio 97, vamos de Corinthians? Pode ser. Coringão. Vamos mano. Lá, Bento, é nóis, hein? Pai, estamos no aguardo aí, hein? Ele está voltando. Eu não sou o Paiva Neto, mas eu tô no aguardo do Jadson. Quem? Meu Deus. Parece que ele abaixou bem a pedida dele. Chegou no baixou a bolinha, né? Viu como baixou é que o sutiã lá? Viu a realidade. Então deve, nessa semana, no máximo começo da outra, deve oficializar aí o Jadson voltando pro Corinthians. E ainda também sonha com... Tem outro sonho, né? O sonho do Drogba. Ainda tem isso aí em andamento também. Já tá lá tudo, ele precisa decidir o que ele quer. Parece que o Drogba tá fazendo um doce lá, não tá... Não, não é nem doce, Bento. Não? Eu vou te falar qual que foi a real. Qual que é? O presidente do Corinthians, o Roberto de Andrade, ele conversou com o Drogba ontem à noite. O Drogba gostou, sim, do que ele ouviu. Ele falou que por ele viria, só que ele precisa agora entrar em acordo com a família dele. Porque você sabe, mulher às vezes enche o saco, fala, não quero ir pro Brasil, quero continuar morando aqui. Pô, tá jogando no time do Canadá, mas o cara jogando na Major League, mano. Tá, tipo, direto, a mulher nos outlet, Orlando, porra toda. Então, velho, a pegada é essa. O cara também tem que entender a situação, que é um jogador que nunca jogou aqui no continente sul-americano. É um cara que não conhece. Uma coisa é o brasileiro, que já viveu aqui, cresceu aqui, retornar. É uma outra circunstância. Agora, um maluco que viveu aí, tá, o maluco tanto tempo fora, o marfinense. Jogou muito tempo na Europa, jogou na França, jogou na Inglaterra, agora tá terminando a carreira nos Estados Unidos. Pro cara conseguir se deslocar e vir pra América do Sul, é um negócio assim que é impactante. É a mesma coisa a gente falar, pô, o cara tá saindo daqui pra jogar na China. O cara que tá acostumado com a Europa, proporcionalmente é a mesma coisa, velho. O cara fala, tô saindo da Europa ou então da América do Norte. Sim. E tô indo pra jogar na América do Sul, é proporcionalmente o choque que a gente tem quando o cara fala, tô saindo daqui e vou jogar na China. É a mesma pegada, pro jogador europeu é a mesma pegada. Então o Drogba, ele tá nesse período aí de convencimento, aí de... Mas peraí, você disse que é a mesma pegada jogar na China ou na América do Norte? Não, você não entendeu. Não captei. O que eu disse foi o seguinte, Sombra. Tô lento. O presidente do Corinthians ontem, ele ligou pro Drogba. O Drogba gostou do que ele ouviu, a proposta do Corinthians interessou o Drogba. O que tá pegando agora é que ele falou que ele precisa convencer os familiares dele pra virem aqui pro Brasil com ele. Pra morar aqui. Aí o que eu disse é o seguinte, falei, pro europeu, pro cara aí como o Drogba, que viveu durante tanto tempo na Europa, ele começou, por mais que ele seja marfinense, ele jogou lá na França, ele jogou na Inglaterra, agora tá terminando a carreira dele no time lá do Canadá, mas que joga Major League Soccer, que a mulher dele não sai do Millennium, sabe, comprando um monte de tranqueira. Então, eu falei, o que pega nesse sentido, porque quando a gente fala de um jogador brasileiro que tá fazendo sucesso, independente da idade dele, fala, pô, o cara tá indo pra China, é um negócio meio impactante, você fala, porra, pro europeu falar, pô, o cara que nunca pisou aqui, fala, pô, você vai ter que terminar tua carreira jogando na América do Sul, pra ele, proporcionalmente, é a mesma coisa. O que a gente acha chocante, tipo, o cara sair daqui pra ir jogar na China, você fala pro europeu que nunca pisou aqui, vir aqui... Mas sabe o que eu acho? Por exemplo, um jogador com as raízes do Drogba, eu acho que, assim, em termos de país, vai se sentir melhor no Brasil. Não, sim. Eu acho que, assim... Acho que afeta menos jogar no Brasil. Mas tem o impacto da notícia. Assim, tipo, a mulher dele não vai querer não falar. Isso, sobrar, não é o fato de jogar no Brasil. É porque o Brasil aí, perante ao mundo, o que passa aí é essa tragédia, série de atrocidades, né? que aparecem aí, bala perdida. Acho que todo mundo podia chegar nas mídias dele e mandar as fotos dos nossos presídios. Não, vai pro inferno, né? Tá com medo, né? Lotar, tá com medo, né, bunda mole? Tá com medo, que, bunda mole? Tá com medo. O Drogba tá chegando aí, velho. O Drogba tá chegando pra... Ah, mano, você sabe que não vai jogar, vai, mano. Você é louco que não joga. Esse futebol brasileiro cheio de bêbado e manco que tem aqui, você tá de brincadeira. O Drogba aqui nem tem. Você não vai falar que o Sombra é bunda mole, que eu vi ele fazendo transporte hoje pela manhã. Ah, é? Tá com a navegadora? O que é isso aí? Transporte. Tá trabalhando. Transporte. Fica fazendo aqui assim, fica flutuando. Você tá de brincadeira. Eu testei. Nanico fazendo isso? Não, quem duvido. Tem cara... Você tá louco. Jamais. Na bunda quem do tem som. Cara aqui no programa que faz essas palhaçadas aí é o Rudy. O Rudy faz. O Rudy tem cara que faz. Dá uma manjada no traseiro ali. Ele faz glúteo. Aquele colanzinho. Ele usa colã. A gente foi no resort, lembra que ele tava com aquele colã? Ele deve fazer muito mais. Aquele colã preto, coladinho. Ô, mano, então, mas... Bem cantadinho. Ô, mano, mas isso aí, pô... Não, mas o cara que tem que decidir, né? Não, véio? Eu sei, mas muitas vezes a família pesa. É, às claro vezes quando pesa. O cara, por exemplo, você vai sair daqui do Brasil pra jogar na Ucrânia, independentemente de ganhar dinheiro, a mulher do cara não vai ficar tão feliz assim, vai falar, porra, vamos morar naquele país lá no inverno aí, não consigo sair de casa, é mó treta, velho, é mó treta. Então, essa parada mesmo do Drogba, se houver o consenso do Drogba e familiares aí de que ele pode atuar aqui no Brasil, ele virá, porque a proposta aí agradou o Drogba, ele agradeceu o presidente do Corinthians... Inclusive, com relação ao Jadson também, Sombra, uma boa notícia aí, a diretoria do Corinthians está otimista com relação aí à possível vinda dele, o retorno do Jadson, porque ele teria aberto mão aí de boa parte da grana que ele estava pedindo. Porque eu não vou criticar o Jadson, porque cada um pede o quanto acha que vale. Mas quem vai dizer se você vale ou não vale aquele valor que você está pedindo é o mercado. O Jadson chegou aqui, ó, quero 10 milhões de luvas e quero 600 pau por mês. O Atlético Mineiro olhou e falou, tô fora. Outros clubes que estavam aí tentando uma ciscada em cima do Jadson ali também disseram, tô fora. O Jadson, pela predileção dele e pelo passado recente, tá na cara que ele optaria pelo Corinthians aí se igualassem a proposta. E o que o Corinthians ofereceu pra ele, manteve. O Corinthians tem diante da possibilidade de trazer o Jadson de volta, uma proposta que gira em torno de 400 pau por mês e 3 milhões de luvas, ou 3 milhões de... Só? 3 meio, sim, a proposta que o Corinthians ofereceu foi essa. Só que o empresário do Jadson pediu para que o Corinthians melhorasse não com relação ao salário, mas com relação às luvas. Porque isso seria diluído em 3 anos de contrato. O Corinthians aí, do jeito que o Jadson pediu, vai, por exemplo, o Jadson pediu 10, o Corinthians ofereceu 3, um 5, 5,5 acerta. 5, 5,5 acerta. Ô, mano, vocês estão precisando de calculadora lá? Depende, para quê? Ó, a manchete do Globo aqui, ó. É o tipo de erro que desconcerta, hein? Corinthians erra cálculo e terá que negociar jogadores para evitar prejuízo de 36 milhões de reais. Nossa. Em 2017. Aí eu preciso falar com o departamento financeiro, porque o que tem de 36 milhões de reais. O que tem de manchete sensacionalista na pegada. Sensacionalista, velho. Tem uma pá de orçamento. Tem uma pá de manchete aí, Montinha, que é sensacionalista. Os caras tentam pesar na do Corinthians aí. Mas, Sombra, eu não duvido com relação aos números, não com relação ao erro de cálculo, mas que o Corinthians precisa vender jogadores, precisa, porque todo time brasileiro é deficitário, velho. Se você não tiver, talvez, aí, uma receita. Ó, o Palmeiras ele fechou o ano aí no superávit, quase 100 milhões, deu 99 e uns quebrados. Deu uma margem boa. Mas é o Palmeiras, véio, que porra, não tem mais aquela dívida enorme com o banco. Só tá do certo? Jesus lá foram mais de 100. Não, deu 30 e poucos milhões, não foi? Foi no total, né? Sim. No total. E inclusive o Alexandre Matos... dinheiro, mas você tem que repassar aí depois pros parceiros, né? Então, e o Alexandre Matos tá em Londres aí pra pegar mais um tinguá em cima dessa venda do Palmeiras. Porque o Palmeiras, fora o fato de já ter vendido o jogador, ele ainda tem uma participação pelo fato de ser clube formador, né? Então o Palmeiras ainda pega mais um tinguá aí e o Alexandre Matos tá lá negociando lá com o City. Então, já que tá falando do Matos... Vamos lá. Ah. Palmeiras que hoje renovou... Estendeu, né? Ampliou o contrato do Tietê, do Moisés e também do Thiago Santos. Tietê. Aumentou um pouquinho a grana, o salário dos caras, aumenta um pouco o contrato. Com medo, né? Porque a China vem aí, né, velho? Leva. É, e olha, parece que o Vitinho lá vai ser titular no primeiro jogo. Os caras tão gostou. É com a Ponte Preta, né? É. Final de semana, domingo? Exatamente. Guerra também já está lá treinando tudo, pode ser que apareça como titular. Vamos ver o time que vai colocar em campo. E o Eduardo Batista. E o nome? Vai ser o Barrios. Vai começar com o Barrios. Barrios. Deve ser o atacante, pelo menos no começo, ou até ele não se machucar. E o Rafael? Hã? Rafael não tá mais lá? Tá lá, o Rafael Marques. Marques tá lá, mano. Tá lá. Marques. Quem que você acha que era melhor? Ah, o quê? O Barrios ou o Rafael? Não, o Rafael Marques não gosta de jogar de centroavante. Né? É o Amin Kader, né? Ele pediu pra ser chamado de Amin Kader. E o Barrios é o Oliver, o sedutor. Depois eu vou fazer um teste de fidelidade com você, Motinha. Comigo? Sim. Com Motinha? É. Ele gosta, hein? Só que com ele é verdadeiro, viu? É porque com ele a chance do teste correr, dar positivo, né? É maior. Exatamente. É isso aí, então, do Palmeira. Tranquilo. Certo. Mas, ô Bento, o maior desafio mesmo aí, continuo falando aqui. É, o treinador do Palmeiras, Eduardo Batista, conseguir dosar o ego de todo mundo ali, porque vai ter uma pá de cobrão que vai ficar no banco. Ó, vai na mesmo. Minha escalação, o Arouca é banco, o Rafael Marques é banco, o Alexandre é banco, o Michel Bastos é banco, o Edu Dracena é banco. Velho, no mínimo 5 jogadores aí que já tem know-how no futebol brasileiro, que poderiam ser titulares em qualquer clube, vão ficar no banco. O caso assim, já deu pra perceber que ano passado, por exemplo, o caso do Dracena. Ele é bom de grupo, não se incomoda muito com isso. Sim, o Dracena tudo bem. O Arouca, é bom assim, caráter, né? O Arouca parece que também suportou e ficou no banco o tempo inteiro, também não é de reclamar. Agora, então não é... Quando é o Cuca no comando, né, velho? Vamos ver agora como é que é. É aquela história, né? O cara tem know-how, né? Agora, o Rafael Marques dificilmente deve entrar mesmo. Então, mas o Rafael Marques, se a gente parar pra analisar, o Rafael Marques era como se fosse o 12º jogador do Palmeiras. Ele jogou bastante ano passado, porque sempre quando tinha que colocar alguém, era o Rafael Marques que entrava. Mas ele perdeu... Não, no meio do ano ele começou a perder totalmente o prestígio, viu? Começou a entrar mal. Já durante... Não sei se... Ale, você lembra bem? Quando o Campeonato Brasileiro ele jogou, mano. Ele perdeu, do ano que ele perdeu um prestígio? Alguns jogos importantes ele entrou bem, né? Contra o Corinthians, por exemplo, ele foi bem. Teve uma participação decisiva. Mas eu acho já que ele já não era o preferido, o primeiro da lista entre os reservas. Eu que acho cara que teve alguma rusga ali, não? Então, ele tem muita moral com os jogadores, né? É, né? Ele é muito querido. É bom de grupo, né? É muito bom de grupo ali no vestiário, ele tem muita moral com os caras, mas acho que até com a contratação de alguns jogadores que o Palmeiras trouxe, eu acho que a tendência é que ele acabe perdendo espaço. Também acho. E teve até uma pista lá com o Cuca, né? Não, no vestiário. Pista parece que chegou. Os malucos quase chegaram a sair na mão, velho. Teve várias tretas com o Cuca e com o jogador, né? Sim. Mesmo o Dudu, que depois virou capitão. Até adestrar o Dudu demorou. Exatamente. Né? E aí eu acho que até pra trazer, se for ver o histórico do Dudu, principalmente no Palmeiras, ele não tinha o perfil de capitão. Tava bem longe disso. Se eu pegar ali o Palmeiras, tinha vários atletas que estavam, se você pegar tipo a cartilha, Roberto, por exemplo. Era marrentinho, né? Aí eu acho que foi o Cuca deu uma recuada, deu a faixa pro Dudu, que é o Yudi, né, do PlayStation. Deu a faixa pra ele pra trazer ele pra junto do treinador. E aí ganhou o Dudu, nessa estratégia. Ele ganhou o Dudu. E o Prazo até falou, né, seu Bento, que sobre a disputa de quem será o titular do Palmeiras, ele falou, quem estiver melhor. Né? Não, não é ele, não bateu no peito, não. Mas vai ser ele. Vai ser ele, você acha? Vai. Mas você prefere ele ou Jair? Eu não escalaria ele, não, cara. Quem? Eu, se sou o técnico do Palmeiras hoje, pelo Campeonato Brasileiro que o Jailson fez, nada contra o Praz, que também é um cara que marcou a história nesse tempo que ele tá no Palmeiras aí. É um cara que chegou pra disputar a Série B, é um maluco que merece consideração. Mas pelo Campeonato Brasileiro que o Jailson fez, eu sou técnico do Palmeiras, eu mantenho o cara, velho. Mantenho o cara. Não, é, tecnicamente, mas... eu também... Porque é o momento do cara. Sim. O Jailson, ele não, nunca foi um Fernando Prass e nem vai ser, porque também... Sim. Ele já tem 35 anos. Mas o momento é do Jailson. O Fernando Prass ficou parado e tal, não sei o quê. Agora, se eu sou o treinador, é difícil você tá chegando... Bancar, né? É. Às vezes o cara faz um... Ele mexer faz, com um ídolo, né? Ele faz uma escolha pensando em ganhar o grupo, né? E o Fernando Prass tem muita moral com a rapaziada, é um cara que... E com a torcida também, a torcida, né? Nem se fala. Então, às vezes, a gente vê pelo lado técnico, e aí eu acho que o Jailson deveria ter mais uma sequência, mas o lado do treinador, muitas vezes ele faz a escolha pensando no grupo, em ganhar a galera, sabe? Em chegar aos poucos, sem causar muitos traumas, pra conquistar o vestiário. E às vezes ele vai fazer... Essa vai ser a parte difícil do Batista, né? Por aí. Porque tem que ter, né? Certeza. A chuva foi embora. O Barrios treinou como titular, né? Ele e o vai Vitinho, né? Vai sair de titular. Ah, tá um chubisquinho só. Não, agora eu falei. Agora já tá parando, céu, mas tá caindo o mundo. E aqui. Vocês viram que o Pato... Você viu que chegou lá, se deu bem, não sei o que lá... Pato já começa a ficar em segundo lugar lá. Entre já falaram que pode dispensar. Entre as preferências do Vila Real. É, exatamente. Não, e tem contrato até 2020 com o Vila Real. Galatasaray. Né? Galatasaray tá interessado, tá, né? Na proposta. É, na dúvida, você sempre fala o time de verdade e fala a China também. Porque eles estão interessados. Não vieram tem dois, atrás, né? É, atrás de mim eles não vieram. Mas é o jornalista esperto, olha. E a China parece estar interessada. É. E aí, se você não sabe o time, você mete um Sung, Yang, Jung. Ninguém vai lembrar depois. Vai e você vê... Pato e ganso, velho. Não adianta. Bate e volta. Então você acha que é mais um caso em que o Manto, na verdade, colocou eles num nível bom? É o Manto tricolor que botou eles num nível bom. O Luxemburgo falou hoje pra gente lá na Fox que ofereceu pro Pato ir jogar no time dele. E ele ainda perguntou pro Pato: você tem certeza que você vai falar não? Tá certo disso? Era algo em torno de 28 milhões por ano. É, filhão. Dito pelo Vanderlei. Ele falou, o Pato falou, não quero ir pra China. O Vanderlei falou, você não vai se arrepender lá na frente, não. 28 pau por ano, o RG. É louco. Se arrepender, já mas tá é aí. Pato, pega fio, o Pato é milionário, velho. Gente, Pato e Ganso são dois jogadores. 28 milhas, e não dá, véio. Sabe, vai jogar aqui um pouco. Eles mas não tem. Quer não viver tem, na Europa, não velho. Não tem, não, mas não é isso. Falta competitividade, falta... Ambição. Ele vai jogar num time B da Europa. Não. Ah, eu fui pro time B da Europa e não jogou. Mas eu acho que ele deu uma melhorada na imagem dele depois da passagem pelo Vila Real. E se a gente lembrar, no Chelsea, ele tava mais sumido. Ah, mas do aquilo que... foi. Aquilo foi só pra. Sim, pra fugir daqui. Mas ali, mas pega mal pra imagem dele, né? Ele tava mais... Você tá falando que tava jogando em time segundo da linha. Tá preocupado com imagem? Não, não, mas pro mercado eu tô falando. Ah, para, Alê. Esses caras não estão preocupados com isso. Ah, o Pato tudo bem. Vila Real? Acho que ele tá preocupado. Não, mano. Quanto distante ele vai ficar da mina dele. Da mina dele. Olha, a Fiorella. A Fiorella não vai pra China. Olha, você falou, não o vai. Pato, o Pato não quer queimar a imagem dele. Mas o Pato não tá nem um pouco preocupado com a imagem dele. Não, não. Não é o que o Pato dele. Não quer. Eu falei que quando ele passou pelo Chelsea, ninguém vem atrás do Pato. Os caras falam, pô, mas o Pato aí, ó, nem jogou no Chelsea, nem trocava de roupa e tal. No Vila Real, ele teve alguns momentos. Inclusive contra o Barcelona, jogou ele bem, jogou né? bem. Mas assim, eu acho que. Tanto que o Galatasaray... Aqui, né? Ah, mas um pouquinho melhor. Tanto pouco. Que o Galatasaray veio atrás dele. E os turcos, quando querem levar ou fazem proposta para jogadores desses mercados aí da Inglaterra, da Espanha, da Alemanha, eles pagam um dinheiro bom. Acho que o grande problema é que eles não mantêm uma regularidade, né? Então dá aqueles picos de audiência, aí dá aquela caída, aí desanima. Aí consegue um clube bom, de repente. O próprio Pato aqui no São Paulo, ele foi bem, mas não é aquele bem que você fala, nossa, jogou bem todos os jogos, né? E teve aquela história da seleção, né? Estouradas, né? Que ele achava que ia pra seleção, lembra? Ele tava jogando muito. Mas você vê que ele tá de olho. Ele já falou assim, puta, o Tite me ensinou muito quando me deu a bronca porque eu perdi o pênalti. Tá fazendo aquele discurso... Eu acho que falta fome mesmo pra ele, viu? Falta tesão, né? Vontade de jogar bola. Eu acho que é ambição profissional. O cara não tem, né? Ficou milionário muito cedo, né? Pô, não, mas com a Fiorella em casa, como você quer que ele tenha fome de jogar bola? E a Fiorella é Flamengo, né? Ele falou ele falou mas que... Mas ela vinha aqui no Morumbi, com a camisa de São Paulo. Então já começa. Vinha. A torcida do São Paulo adorava ela. Mas vem cá, mulher de jogador, vê se a camisa do... É lógico. Quem paga o cartão de crédito dela? Ela torce pra Chanel, velho. É lógico. Eu gosto muito dela no... Aquela bolsinha, né, mano? De 25 mil, pô. No Vai Que Cola, tá ela barata, faz o personagem, a Tcheca, né? E acho que, de repente, a Tcheca, né? No caso, a Fiorella, mas a Tcheca pode mudar a cabeça do Pato. Pode. Eu acho que... Não sei se isso já aconteceu com já você. Já aconteceu. Com você? É. Mudar a Tcheca já mudou sua cabeça? A Tcheca não, né, velho? Ah, tá vendo? Tô falando do Pato, seu tonto. Não, eu tô falando da Velna. Por que, que ele não foi pra China e foi pra Europa? Por causa dela. Olha, nada faz a cabeça do Pato, amigo. Nem a Tcheca. Nem a Tcheca, a pré-Tcheca. Mas não fez, ela fez a cabeça dele, Benja. Gente, o Pato. Ele foi jogar lá por causa dela. A Patolândia. O Pato vai jogar onde alguém paga. E por que não foi pra China? Porque ele não quis. Ué. Ele achou que ele ainda ia jogar no time de ponta da Europa. Ele falou, não, eu não quero ir porque eu vou jogar no time de ponta da Europa. Não vai. Gente, nada, o Pato é um daqueles caras que vive numa outra dimensão, não é a mesma da gente. É verdade, tá nem aí. Outro mundo. Tá nem aí pra nada. Outro mundo. Agora vamos falar de uma montadora de outra dimensão. Aí sim. Vou falar da Nissan. Olha só, amigão. Se você está pensando em ter um SUV, essa é a sua chance de levar para casa o vencedor de 9 dos 10 comparativos automotivos. Comparou? Comprou Nissan Kicks. É, rapaz. O melhor da tecnologia japonesa com o menor consumo de combustível da categoria. Painel multifuncional de 7 polegadas, câmbio automático Xtronic CVT com função Sport e um design de deixar qualquer um com inveja. E agora, a partir de R$ 84.900, com taxa de 0,99 em 36 vezes, além da supervalorização do seu usado na troca. E tem mais, tem mais! O Nissan Kicks é o SUV com menor valor de seguro alto do mercado. Bacana, hein? Pô, bacana demais, é show! Então acesse nissankicks.com.br, confira os comparativos, passe uma concessionária e faça um test drive. E olha, pode anotar o que eu estou falando. Você vai se surpreender, porque quem testa, compra a Nissan. É isso aí. Todos juntos fazem um trânsito mais seguro. É Nissan. Estádio 97 também tem o oferecimento de Bozano. Vamos falar da Bozano, menino. Opa, vamos lá. Ó, sabe aquele momento em que você se prepara para cobrar aquele pênalti decisivo no futebol com os amigos? Ou aquele último quilômetro que falta para completar uma corrida de 10 quilômetros? Ou até mesmo quando você sai direto do trabalho para curtir a noite inteira na balada, amigão? Pois é, todos nós temos aqueles dias que valem por 3, é ou não é? E é justamente nessa hora que nada pode falhar. Por isso mesmo, a Bozano inova e traz o desodorante Bozano Extreme. Ele veio para salvar sua vida. Sabe por quê? Ele oferece 72 horas de proteção. É uma proteção extrema para você viver o seu máximo. Por exemplo, esse Bozano Extreme, ele é mais importante na tua vida do que o extintor do teu carro. Quantas vezes teu carro pegou fogo na vida? Nunca. Então... Agora, quantas vezes você esqueceu de passar o desodorante depois que tomou banho? Então vale a pena você ter um Bozano Extreme aí no seu porta-luva, velho. Ele vai salvar a sua vida. Você nunca sabe o dia que vai pintar e, por exemplo, é um belisco na tua vida. Que você fala, pô, é hoje. É hoje que eu vou dar uma sapatada, velho. Tá falando de beliscos que tem esposas aí que ficam bravas. É verdade, mano. Então, ó, não vacila não, velho. Deixa um Bozano Extreme aí no porta-luva do teu carro. É uma proteção extrema pra você viver o seu máximo, cara. Agora a linha de desodorantes Bozano ficou mais completa, oferecendo ainda mais performance para o seu dia a dia. Seja qual for o seu momento extremo, Bozano Extreme 72 horas te dá muito, muito, muito, muito mais proteção. E ó, ligou aqui no estádio 97 dizendo o seguinte: só Bozano me garante 3 vezes mais proteção e diversão? Leva para casa um kit top exclusivo do desodorante Extreme. Mas fala a frase, hein? Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Boa. Diga, GG. Preciso de um kit, viu, mano? Opa, é só você falar a frase. Pra presentear nosso amigo aqui, Bach, faz aniversário. Parabéns, Basílio. O Bach tá curtindo demais o dia dele. É 48 anos. Um dia sensacional. Nossa, pode falar, meu. Você quer ter um dia pra baixo, o cara faz aniversário, o Sombra mandou uma mensagem pra ele no WhatsApp, era pro bar pro lado do viaduto do chá. Pô, velho, verdade. Puta, o Sombra é o deprê, cara. É mesmo. Você vai ter um dia de M. Eu confesso que eu... eu ia teclar. Quando eu li tudo aquilo, eu falei, melhor não. Né? A pessoa foi sensacional. Pode falar? Eu liguei, eu liguei até pro psiquiatra. Falei, parei. Eu até terapia depois. Véio, do WhatsApp, também. Eu pedi um copo de veneno na hora. Nossa, velho. Parei, cara. Olha. Parei. Olha, Bah, hoje você vai ter um dia péssimo. Ele falou praticamente isso. Mas que é legal do som, é o cara pra cima, né? Deus, a questão não é essa. Não adianta ficar tentando colorir aquilo que não tem como ser colorido. Uma coisa já aconteceu do que ele falou. Levei uma fechada no busão. Aí. Foi um modo desgraça, sombra, cara. Ninguém sai de casa. Porque você pode sair de casa e bater o carro. Você pode sair de casa e ser atropelado. Você pode sair de casa e ser assaltado. É a versão do Dr. Bactéria, velho. Ninguém faz nada. Vai lá, parabéns pro cara. Aniversário. Curta muito o seu dia. Por que o aniversário dele caiu num dia de trabalho? Como que ele vai curtir muito o dia dele? Ele vai pegar o mesmo trânsito, ele vai fazer o mesmo trabalho, ele vai ter as mesmas dificuldades. Nesse dia não vai cair dinheirinho do céu pra ele. Ele pode chegar em casa e ter uma festa surpresa. Ele não vai cruzar na Paulista com uma loira maravilhosa e agarrar ele e falar que era o cara. Você não sabe, não sabe. Ué, você é travesti, ué. Como que você quer que o cara curta? Você não sabe. Curta muito o seu dia. Daí ué, o Bah dá umas... Você não sabe, o Bah dá umas fugidinhas, né, durante o trabalho. Aí é? É. Aí dá umas fugidinhas. Eu fui na farmácia por causa do... comprar um remédio, encontro o Bah acompanhado. Comprando preservativos? Diamante azul. Eu não sei, saiu da farmácia com um pacotinho. É, um São Caetano. Negócio... É, então, acompanhado, olha, São Caetano. Acompanhado de... É, um não vou contar, Bah. Ô, RG, para, acompanhado... eu sou só discreto. Eu acompanhado aí. De... É, não vou falar, sombra. Não vou depois falar. Depois você me conta, assim, o dia foi demais. É, tá vendo? Um dia aí ainda vai chegar em casa, vai ter uma festa surpresa. Quer ver, nem bolo o cara teve. É. Teve bolo? Antigamente tinha, então mas na rádio não tem mais, o Fernando cancelou. Ah, cancelou? Cancelou. É a crise. É. Eu perguntei pro Sombra qual é a música preferida. O último bolo? Ele falou que era Marcha Fúnebre. Você tem uma ideia? O último bolo foi do Bah 3 anos atrás. Apareceu na lembrança do Facebook hoje. Esse é o Estádio 97, liga aí pra participar. Quem disser só Bozano me garante 3 vezes mais proteção e diversão, ganha um kit exclusivo do desodorante Extreme. Parabéns, hein, Bah? Obrigado. Hoje é dia de sol, ouvintes vivos. Olha, caraca, você que deprê, nunca véio. Ligou ao vivo no programa, dedinhos terça-feira é dia de você que nunca entrou ao vivo participar com a gente, Wesley. Tá bom? Wesley. Wesley, ô Wesley. Não é pra ligar. Hoje é só quem nunca ligou, viu, Wesley? Dedinhos ah, vivos. Né? O amigo do beijo. O amigo do beijo, o Wesley. O Wesley. Cara, chato, paca, velho. Chato, o cara é ouvinte assíduo. Não, ele, ele tava tão chato. Você sabe que hoje ele mandou um e-mail falando assim, cara, ele tava tão triste, mas tão triste que eu passei o seu celular pra ele. Ele tava tão triste. Então é o último que você passa na vida, que eu vou quebrar você em 4 quando acabar o programa. Que é isso? Olha aí, tá vendo? Isso troca alegria pelo WhatsApp com o Wesley, pô. Manda nudes pra ele. Ouvintes que vem no oferecimento de FIFA Mobile da Electronic Arts, baixe agora mesmo na Play Store ou App Store e divirta-se! Extra, você merece extra economia. McDonald's, todo dia um clássico por apenas R$8. BV Financeira, crédito rápido para usar como quiser. Ligue 3003-7888 ou acesse bvfinanceira.com.br. Vamos aos primeiros ouvintes, 3284-7097. Toca, Asdrubal! Nossa, está exato. Vamos lá. Ei, Domênico, cadê o Domênico? Acaba mais essa festa. Cadê o Domênico? Nossa. Olha, vou falar uma frase agora, igual que mandaram pro Bah. Curta o seu dia. Puta, que saudades do Domênico. Mentira. Como você fala? Aquelas frases padrão, né? Pra agradar. Não, mas essa foi falsa. É impossível. Ó, tem duas pessoas que não dá pra sentir saudade na vida. Quem? Um é o Domênico. E o outro? Adivinha. Cláudio Mota. Você é louco, mano. O Domênico é parceiro. Você tinha também. Não tá de férias, você me liga, velho. Você viveria bem hoje, seu Domênico, gato? Nossa. Eu tô vivendo faz um mês que eu não vejo ele. Minha vida tá maravilha. Não, porque você sabe que você tava viajando. Agora você começa a sentir falta. Vamos ser sinceros. Ô, Sombra, a tua vida mudou? Esse um mês você não tá vendo o Domênico? Eu tô lixo, não. Sou sincero. O que mudou a tua vida um mês sem ver o Domênico? Choveu, fez sol, nada. Você mudou alguma coisa? RG, você a escala da rádio. A escala. O teu cotidiano. A escala fica mudou, mais. A escala de funcionários mudou. Você deixou de comer, você deixou de sair, porque o Domênico não. Você não vê o Domênico comer? Mudou, é isso aí. Mas você que ligar, diga. Bah, curta muito o seu dia, viu? E ele vai curtir enlouquecidamente. Até o fim do dia, com certeza, ele vai fazer algo excepcional. Vai. Ele já fez, sabe? Vai escanear de novo. Eu vou levar ele no no baile da melhor idade, viu? Vai? Ô, tem um lugar aqui. Você vai mesmo nesses bailes da melhor idade? Eu gosto, porque. Que era o Cartola, né, Lanchinho? Não, é que tem um aqui, né? Elas vêm com um cheiro de alfazema, é gostoso. Ah, não, ali. As velhas vão com cheiro de alfazema. E elas vêm pra rasgar mesmo. Com elas não tem dois toques de beirada. Tá, alfazema, você é velha ou tomou uma benzida? Isso, então eu gosto. E o coreguinha. Olha aí, em que momento você recarrega o seu tablet, velho? De manhã, de tarde? As minhas folhas aqui? Tablet, o jornalismo romântico, né? De vez em quando eu dou uma atualizada, faço um rabisco aqui, que é importante. É a produção mostrando aí o tablet do Alê Oliveira é fantástico. Se você perder isso, você não trabalha, né? Não, isso aqui é meu tudo. É a Bíblia. Né? E é legal que é colorido também. Vamos lá, tem várias canetinhas. Alô? Alô? Quem fala? Renato. Renato do quê? Renato Santos Silas. Renato Santos Silas. Pô, nome de jogador. Renato jogou muito, Silas jogou muito. Valeu, Bá. E o Santos? Não é o Bá, é o Benja. Não é o Bá, né? O Bá tá participa do programa, mas ele não fala. Ah, e agora ele tá curtindo muito o dia dele. É, então, eu vou falar então. Bá, parabéns, custa muito o seu dia. Parabéns, aí, parabéns. É boa, eu gosto de ouvir. Gosto de ouvir pra frente, sincero. Aí. É isso aí. Vamos lá. E quantos anos, ô amigo? 35. Aí, RG, 35, nosso amigo Renato. Esse merece um kit Bozan também. Merece por quê? Sabe por quê? É. Não. Ele usar nas axilas, entendeu? Boa, RG. Levou 10. Pra quem não sabe, a parte do corpo que a RG se referiu é o suvaco. Suvaco, é. Tem que falar a linguagem popular, velho. Famoso suvacão. Suvaco, velho. E, ô amigão, qual o seu bairro? Eu moro na Vila Prudente. Ah, Zona Leste, querida. Opa! É, Prudente, uma boa pasta de dente. Dental. Se o provolone tiver... Márcio Araújo, Silas e Pita. Silas e Pita. Silas e Pita. Meio de campo, fantástico. Uma pitadinha. Verdade, mano. E, ô amigo, antes de mais nada, você é ouvinte virgem? Tô. Boa, então nunca ligou aqui no Estádio 97. Ah, cara, eu ouço vocês há mais ou menos uns 4 anos. Opa. Primeira vez que eu consegui, já tentei alguma vez, mas é a primeira vez que eu consegui. Boa! Legal! Parabéns aí. É difícil falar com a gente aqui. Bastante, viu, cara? Bastante mesmo. É mais até difícil falar com a gente do que com a operadora de cartão quando você precisa contestar a fatura. É verdade. É treta também, velho. Não fala, não consegue achar ninguém. Não fala isso, que eu tô desde a... Quando liga pra você, já cai a ligação, né? A operadora ainda te segura, né? Verdade. Tô desde as 11 horas de ontem tentando falar com a minha agência, velho. Hoje que eu vou conseguir pra resolver esse problema. Com a sua agência? Agência do quê? Do banco. Banco? Você precisa falar? Ninguém vai fazer em agência. É, cartão você tem que ligar lá na agência. Tem algumas coisas pra falar, velho. Entendeu? Caiu? Não, pera aí, vamos falar com o cara. O RG quer conversar, vai no programa da Luciana Gimenez. É, mas era mais fácil, viu, Ali? Tá louco. Ô, amigão, você trabalha com o quê? Eu trabalho com TI. Ti, eu amava como trabalha as pessoas trabalhavam com o Ti, como diria o Domênico, Ti. E qual sistema você desenvolve? Eu desenvolvo sistema web. Sistema web, boa. Ah, legal, trabalhar com TI, velho. O cara precisa ser muito bom, o cara tem que ser muito inteligente. Valeu, cara. Não é assim, não. Né? É sim. Como toda profissão, a gente tem os momentos bons e os momentos ruins, né? Mas a pergunta que não quer calar, você é feliz? Sou. Isso que interessa. Opa! É quando alguém fala feliz aniversário pra você, você acredita? Acredito. Ainda mais meu filho fez um dia antes do que eu, né? Então, não tem nem como não ficar feliz. É isso aí, amigão. E torce pra quem? Opa, Simão. Boa, Zona Leste é nóis, velho. Opa! Tamo junto, parça. Ô, amigão, as coisas começaram a desenrolar com relação ao retorno do Jadson, cara. É um jogador que te agrada? Você acha que ele vai acrescentar o Coringão? Ou se você fosse, talvez, aí, o presidente do Corinthians, você não o traria de volta? Cara, assim, ele me agrada bastante. Eu gostei muito da primeira participação dele lá na época do Renato Augusto, tudo, né? Mas precisa ver também, eu concordo um pouco que a gente tem que ter um pouco de pé no chão. Eu acho que o time de base aí do Corinthians, eu acho que dá pra aproveitar algumas peças, né? Uhum. E o Campeonato Paulista tá aí pra isso, né? Eu acho que é muito importante você colocar aí, experimentando, né? Mas, cara, eu gosto dele. Acho que ele é um bom jogador. Eu acho que ele saiu de São Paulo numa baixa, né? Ele teve uma fase muito ruim de São Paulo e começou muito bem no Corinthians e foi, né? Lançou. Então, acho que seria legal ele no Corinthians, mas pode até ter salvas aí. Ah, mano, mas eu vou te falar, hein, mano. Você monta o meio campo ali com... Gabriel Giroto, Felipe Bastos ou Marcel. Ou quem sabe até o Maicon também. É, Rodriguinho e Jadson ali armando o time, cara. Tem uma outra cara. Você põe lá na frente lá Marlone e Casim. Seria hoje meu ataque titular. Porque eu acho que o Casim tá à frente do Jô. Eu acho que o Corinthians ele já começa o ano aí com um time melhor do que terminou ano passado. Deixa eu contar uma curiosidade aqui pra vocês. Diga. Tem um amigo meu, um amigão, médico, corintiano doente, Dr. Marcelo Silber, pediatra. Libanês. Não, corintiano fanático. Marcelo Silber vai em todos os jogos do Corinthians. Ele pegou hoje e mandou uma foto dele com a mulher e um dos filhos dele pro Drogba. E mandou, olha, torcedores do Corinthians irão, nós iremos ajudar sua fundação. We love you, nós amamos você. E mandou pro Drogba. E eu tô aqui. E o Drogba respondeu pra ele. Respondeu? E aí? Ah, juro por Deus. Falou o quê? O Drogba respondeu. What is Corinthians? Não, ele no falou, estou esperançoso. Um abraço. Olha aí. Eu andei vendo uma notícia de que... Até agora é isso. Parece que ele queria resolver, né? E, ô amigão, aqui, inclusive, eu até comentei aqui nas manchetes tá do Corinthians. Eu tô dando atenção, inclusive nas manchetes. Nossa. Eu não sei se você tava ouvindo, Benji. Eu tava na chuva. Então, o presidente do Corinthians, o Roberto Andrade, ele conversou com o Drogba ontem. E o Drogba, ele ficou... Pelo FaceTime? Não sei, deve ter sido pelo Zap Zap, né? Não, mas o Drogba, ele ficou Zap, aí Zap. Satisfeito aí com a possibilidade de jogar aqui. Ele gostou do que o Corinthians ofereceu pra ele. E o problema agora, o entrave, teoricamente entrave, porque ele ainda não conversou, é a família. Se ele conseguir convencer a família de que ele gostaria de jogar aqui no Brasil, jogar no Corinthians, que eles vão ter que morar durante um ano, pelo menos, aqui no Brasil, seria legal. Ó, e o Twitter do Drogba é quente mesmo. É ele mesmo. Didier Drogba, você abre aqui, ele tem 1.204.000. Não, é ele mesmo. É ele mesmo, ele respondeu. Ele respondeu. Estou, você acha, estou muito esperançoso, um abraço. Que então, o jogador aceitar... Obrigado aí, Dr. Marcelo Silber. Se o Drogba vier, você tem uma participação aceitar, grande, cara, nisso. Ô, mano, ele você vem... acha que o Drogba, no caso, esses jogadores, quando eles falam, vamos mudar de país, não conhece pra onde vai? Não sabe? Ele vai lá no Google Maps, ele põe onde treina, onde vou morar, e bota lá o trecho, quanto demora. Será que os caras fazem isso pra sacar? Pra começar a aprender? O empresário dele deve fazer, quanto, né, tempo de trânsito vai pegar? Olha, Sombra, pra falar a verdade, acho que não, cara. Porque o jogador é tão desligado. Porque a gente, quando vai viajar, às vezes faz essas coisas, né? Pra saber, olha, calcular, né? Quanto é até essa primeira estação de metrô. Onde é o lugar, onde é o outro. Mas acho que o empresário dele deve fazer tudo isso. O jogador não pega nem a mala dele. É, o cara nem sabe, Sombra. Pega nada. Agora, o Drogba também tem proposta, não. Da Austrália. Vai jogar... Ele falou que não vai. Não tem nem calendário. É, ele disse que não vai. Tá ele e o Canguru Perneta. Canguru Perneta, Mas da onde? Não tem mais proposta nenhuma. Ah, mas se ele esperar, aparece uma Turquia, alguma coisa, hein? Ele já passou pela Turquia. 38 anos, duvido. Acho que o único país do mundo que contrata jogador de 38 anos hoje seria o Brasil. Talvez, mas muito, muito. Não. Estados Unidos, que já foi, né? Estava lá. Sem contar que o cerco tá fechando. Porque muitas vezes a gente fala, o jogador tá terminando a carreira, o objetivo do cara é voltar pro clube que o revelou, o clube que o projetou. Você viu a torcida do Olympique de Marseille com as faixas aí, criticando ele, metendo pau, falando que ele é traidor, que ele só quer dinheiro, que ele não precisa voltar. Chamaram de menino chorão. Menino chorão. Então, pra lá ele já fechou a porta, velho. Então o Drogba tá meio que com o cerco fechado. O torcedor do Corinthians, se quer o Drogba, faça pressão. Entra lá no Twitter dele, Didier Drogba, entra no Instagram, o cara vai... Aquilo talvez mexa com o cara, ué. É um like ataque, né? Você quer que faça... Porque like ataque, pra quem não sabe, né? Quando você, por exemplo, tá interessado numa dama. Tá. Uma moça. Você vai e curte 3 fotos dela em sequência. Esse é o like ataque. Aí, se você for comprometido, o que você faz? Você curte outras 8 postagens de... Pra limpar a área. Você já passou por esse tipo de situação? Tá perguntando pro Mota ou pra Mota? Pra você. Por falar em você, seu Ale Oliveira. Opa. Você mandou um tweet pra gente hoje, um negócio no nosso grupo do WhatsApp. Que eu também não te entendi. Já chegou aí? Não, já chegou não. Você mandou? O Casares? O mano que pediu. Você não tava aqui? O mano pediu, por favor. Mas não dá pra mandar só pra um grupo. Porque queria o mano, queria o Mota. O RG ainda tá... Eu não vou falar que o mano pediu de joelho, que pode pegar mal. Mas ele pediu, por favor. Você gostou, pai? Ô, vem cá, vocês gostam de ver a piroca, hein? Você que manja, Benja. Você que manja, Benja. O Ale foi lá e mandou um tweet, não tá escrito, tem um link. Se foi lá, você não abriu? Ele não fala quem que era. Não, aí eu abri, era o cara lá. Eu não abri porque eu sabia, porque foi o assunto que surgiu aqui e ele mandou. Agora, quem tá falando? O que mais manda é pegadinha no grupo. Não, pegadinha é uma pegadinha. Ah, essa não pode. Não, ele gosta do negão da piroca. Ele manda do negão da piroca. Mas o que você achou da ferramenta do Casares? Achou que ele tá motivado pra essa temporada? Achou brilhosa? Ô, Renato, deixa o amigão falar, ele queria falar. Vulgar, fala aí, amigão. Ele queria falar com a gente. Fala, Renato. Ele queria falar. Vulgar. Fala aí, então, tá, vocês estavam falando do Drota, né? Vulgar. Eu tinha visto uma notícia hoje de que ele tava querendo tentar resolver tudo até domingo. Quem? Não sei se é verdade. O Drota, o Corinthians. Cara, faz duas semanas que eu tô ouvindo que falta. É, o Jadson é 2 dias e o Drogba é 2 dias. Não, mas o Jadson define já amanhã. É daqui 2 dias. Sim. Aí ele passa 2 dias, não tá na mesa, daqui 2 dias. E nem eu, depois de amanhã, faz 2 dias que eu não bebo, mas depois de amanhã. É que nem aquela também, né, Ale? Fiado só amanhã. Isso. Mas, ô amigão, as coisas possivelmente vão ser definidas até o término dessa semana, pra sim ou pra não. O Drogba, essa situação aí com a família dele, a questão é ele conversar lá e resolver, mas o Corinthians não vai abrir mão aí do que já ofereceu. E com relação ao Jadson aí também, tá muito próximo do acordo, porque agora aí, por mais que o Corinthians tenha oferecido um valor de luvas inferior ao que o Jadson pretende, mas aí eu acho que vão conseguir alinhar o meio termo. E as coisas aí estão bem adiantadas aí, possivelmente teremos um desfecho positivo, talvez amanhã. Vamos aguardar. Seria legal. Não dá pra competir com o pessoal lá de fora, né? Salarial é... Não dá, mano. E só pra finalizar, amigão, quanto você acha que vai ser a final da Copinha amanhã? Corinthians e Batatais? Ah, eu acho que o Corinthians ganha, cara. Vai jogar o time completo? Vai, né? Só não joga o... Quem que é que tá fora? O lateral esquerdo. Fala nisso, viu? O lateral esquerdo foi expulso, o Romão. O técnico do Paulista de Jundiaí, porque o jogador lá, o Gato, tá sumido, né? Sim. Tá sumido e... Cravão, pô, o cara é um sociopata. O técnico do Paulista de Jundiaí... Por quê? Ah, tá falando do cara, porque o cara chegou se apresentou de maneira fria, tranquila, beleza e tal. E o Vampeta convidando o cara pra jogar lá no Audax, velho. Vampeta, mano. Agora, não matou ninguém, pô. Deixa falou que não matou ninguém. Se merece, né? Se merece, mano. É a cara dele. Se merece. Vocês estão querendo marginalizar o moleque. É a cara dele. É a cara dele. Ó, quem aqui nunca adulterou um RG pra poder entrar numa balada? Eu. Ah, vocês são mó fresco, mano. Quem aqui nunca adulterou um RG pra jogar um ano mais novo aí na escola? Merece. Isso é de brincadeira. Mano. Aí mas moralistas. É mais ou menos da mesma idade que o menino, então eles se entendem bem. A atitude é igualzinha. É a mesma geração. A atitude é igual. Mas fala, irmão, você já deu um cambal no RG aí pra poder jogar na Copa da Escola, no time de bairro? Não, nunca tive esse problema. Não? Qual era a diferença de idade do cara? Ah, 2 aninhos pra mais ou 2 aninhos pra menos. O problema é que ele usou o RG do primo que tá preso, né, velho? Isso que é errado, né, meu? É o pessoal do Paulista. Coisa no dele, né? É porque que nem o Sheik falou, né? É errado, mas às vezes depende da situação financeira da família também, né? Ah, legal. Então pode fazer tudo. Não, tudo não, né, cara? Mas às vezes é difícil a gente julgar o cara sem saber o outro lado, né? É, mas é errado, velho. Falou, o cara prejudicou um time inteiro. Imagina os outros moleques do Paulista que poderiam ir numa final do Paulista, da Copinha, aparecer, ser vendido. Agora você imagina esses outros moleques, como é que estão? O cara fez o quê? Fez uma cagada monstra, velho. Eu concordo, mas... Prejudicou várias pessoas pensando nele. Para o quê, mano? O molecada não ia jogar a final da Copa? Motinha, ó, essa Copa São Paulo tem mais gato que as zoonoses, velho. Ué, mas ele prejudicou. Fez burrada. E só acharam que caguetaram também, senão já era. Ele tá errado e ele tem que pagar por isso. Exatamente. O fato dele ter sumido e você não ouviu o que aconteceu é aquilo que nem vocês estavam falando, acho que ontem. Às vezes o cara, ele precisa, igual foi o caso do Sheik, né? Que tem que ter de família, tudo. E às vezes o cara vai naquela conversa de, faz assim que vai dar certo, o cara vai, não tem o que faz. Mas os fins não justificam os meios. Não concordo com isso, não, velho. Vocês estão loucos. Ah, então posso matar pra justificar que, pô, você tá louco. Ah, cara, e outra, tinha um montão crime de gente, é crime. Na peneira que ele passa, tem um montão de gente que é da idade certa. Ele não passou. Que precisa do dinheiro, que tanto precisa quanto ele. A família. Isso é justificar o errado. E tem outro, hein, meu amigo? Renato, o cara com 22 anos. ciente, sabedor de que tá usando o documento de um cara que tá preso, que é bandido. Você tá de brincadeira, véio, passa pano pro cara. O bagulho é o seguinte, RG, me criticar é fácil, difícil é ser eu, mano. Então, o bagulho é louco, Paquito. Mas deve ter as razões dele. Vamos ouvir o que o gato tem pra falar. Legal, tá errado, mano. O gato tem pra falar, você tá louco. Gato não fala, mano. É. Gato falar. Mas ele é minha. Mia. Oh, Mia. Mano, você é muito caretão. É, cara. Careta. Isso. Fala isso pro moleque lá do Paulista que ficaram jogar a Copa. Vai lá no vestiário e fala assim, ó, galera, vocês não sabem o motivo do cara, velho. Eu vim fazer uma palestra aqui. Vocês não sabem o motivo do cara. Vai lá falar. Um abraço pra você, cara. Boa noite. Obrigado pela audiência. Valeu. Queria mandar um chupa pro amigo meu, Edmundo. Edmundo? Nossa, entendi Edmundo, velho. Edmundo? Eu entendi Edmundo. Edmur. Acento não é. Ô, Pedro, conta pra ele que Mundial de 51 não é Mundial não, viu? É, a Copa Pirassununga, velho. É. Mas tudo beleza, nosso. Gente, obrigado aí, viu? Valeu. Pela ligação aí. Obrigado, seu irmão. Tamo junto. Boa noite. Mas aí continua sempre assim. Obrigado, viu, mano? Valeu, cara, obrigado. Boa, velho, together, velho. Amém, fica com ele. Você gostava amém, de gente. Roy Orbison ou Ben? Não. Não? É difícil você gostar de alguma coisa, é? Nossa, ele só gosta de Iron. Roy Orbison, sei lá, não, nada contra, mas também não... Não morre de amores. Ele tinha uma banda legal com o Bob Dylan, o Tom Petty, chamava Traveling Wilburys, isso era legal. Sim. Mas ele solo assim, mais ou menos. Tá certo, o Benjamin não gosta de Roy Orbison, mas você deve gostar dessas músicas aqui. É um clássico. Isso é um clássico. Tocou muito, né? Hã? Tocou pra caramba. Ele também regravou Pretty Woman, né? Pretty Woman. E clássicos, cara. Você vai ouvir no Navio do Energia na Véia. Ah, que legal. Navio da Véia, dias 17, 18 e 19 de março. Dona Encrenca liberou você pra ir? Tá, estamos em negociação, mas ela vai junto. Você vai ter que dar o quê pra ela? Aí é uma negociação. Mas que... é um baita presente pra ela. Sim. Você tá levando ela depois tem que abrir uma concessão pra você. É, o duro ela me jogar lá de cima, né? Que daí é complicado pra nós, né? Mas você fala que você vai fazer a cena do Titanic. É alto lá? É alto, hein? Então, 18 andares ali. Eu vou amarrar ali no pé da cama, mas não tem problema. Dá pra tombar bastante latinha lá. É. Coisa linda, RG. Navio da Véia, 17, 18 e 19 de março. Você que tá interessado em ir, preste atenção. Porque, ó, o pessoal da promoção está com um plantão muito legal para te atender nesse momento aos ouvintes do Estádio 97. Ligue agora, 3624-9007. 3624-9007. E você pode parcelar em 12 vezes sem juros. 12. Além de ser um fim de semana bacana, de 3 dias, 3 noites, pela costa, né, do litoral norte, aqui indo até o Rio de Janeiro. Além disso, você vai ter 3 festas maravilhosas, tem free shop no navio. A parte toda de alimentação está toda incluída no pacote. Né? Sim. E você pode ainda parcelar em 12 vezes sem juros. Parcele sua cabine em 12 vezes sem juros, tá bom? Então ligue agora. 3624-9007. Tem um plantão lá da promoção aguardando o seu contato, o seu interesse em fazer parte dessa festa aí, desse mega cruzeiro. Um fim de semana sensacional. Você vai achar legal demais. E acho que já são 90% do navio tá lotado. Ó. Né? Caraca! Ô, guarda minha cabeça. 90% do navio, ó. Pô, e já era. Vai pro Rio, legal, hein? Dá pra visitar o Museu do Futuro lá, que é muito legal. Não, né? Não é. É litoral do Rio de Janeiro. Ah, estado já. Do Rio. Sem ancorar não no Rio. No Rio. Você sabe que Niterói, no século retrasado, se escrevia Niterói. É Nietzsche. É verdade, você escrevia Niterói. Eu tava enganando vocês, cara. O quê? Eles abraçam tudo que sombra igual fala. Farmácia, tá sério, igual farmácia com pH. Eu gosto de ver aquelas edições de jornal velho, né? Aquela coisa relembrando. Farmácia. Acho que no Estadão, 100 anos atrás, essas coisas. Tá lá, farmácia. Niterói. Farmácia com pH. É verdade. Estádio 97, aqui poda. Na... Hã? Poda. Poda é de podar mesmo. É verdade, quem nunca podou uma planta? Estádio 97 tem um oferecimento de HDI Seguros, é de bate pronto, consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Não mandou ainda sua mensagem para nós aqui no nosso WhatsApp? Então manda 94-353-0150, 94-353-0150, mande sua mensagem, mande aí a sua piada, a sua declaração, o seu pedido para o presidente de São Paulo trazer um 9, O seu pedido para o presidente do Corinthians trazer o Drogba, o seu pedido para o presidente do Palmeiras continuar comprando um monte de jogador, o seu pedido para o presidente do Santos fazer o quê, velho? Ganhar o brasileiro, senhor. Ganhar o brasileiro. Libertadores. Então tá bom, é isso aí. Manda aí mensagens de áudio, tá bom? 94-353-0150. E se quiser mandar o seu Tarzan, mande também, porque agora nós vamos jogar aqui um FIFA Mobile no celular do Mano. Opa, isso aí, Sombra. Vou falar agora do FIFA Mobile da Electronic Arts, rapaziada. Cadê os fifeiros de plantão, hein? Cadê a rapaziada que joga um FIFA aí? Tá coçando aí, ó? Tá no metrô, tá no busão, tá aquele trânsito maldito da 9 de julho, você tá agora subindo a Rebouças ou descendo a Rebouças, eu tenho certeza que você tá parado, velho. Você tá indo buscar sua esposa no trabalho, tá indo pegar sua mulher na faculdade, enfim, se você não tiver fazendo nada, se tiver de bobeira, você tá agora na recepção do teu dentista, esperando pra ser atendido, pra arrancar o dente do siso, velho. Aproveita que daqui a pouco vem broca pra cima de você, baixa agora mesmo o FIFA Mobile da Electronic Arts e se divirta, cara. Ó, a praticidade desse jogo é demais, cara. Eu adoro FIFA, eu adoro FIFA. E não tem nada melhor do que você ter esse jogo. Você não tá fazendo nada, tá escutando, por exemplo, a reunião de pauta aqui do programa. O Sombra convoca a gente aqui, velho. 4:30 da tarde a gente tem que estar aqui, até as 5:30, e ele falando no caminhão. Você acha que eu vou ficar ouvindo o Sombra? Ou nada. Tô aqui jogando meu FIFA Mobile, velho. E pra você que tá preocupado, você fala, pô, mano, mas tô meio pendurado de dinheiro, agora pagando aí IPVA, escola das crianças, o negócio tá punk pro meu lado. Tá nada, rapaziada. Baixa agora mesmo o FIFA Mobile porque é de graça. O jogo é free, tá certo? Você não vai pagar absolutamente nada pra jogar, tá legal? Ó, fifeiros de plantão. Baixa o jogo agora. Tá me vendo aí, Vilela? Vilela tá me filmando. Tô passando agora no Facebook da rádio, mano. Ele gosta de te filmar. Tá, mano, olha lá. Tô bonito no vídeo, Vilela? Ele grava à noite, ele fica olhando isso. É, rapaziada. Ó, você fala, onde eu posso baixar, mano, o jogo? Ó, Play Store, tá certo? Pra você que tem aí o celular Android, você pode baixar lá também, FIFA Mobile. Ou pela Apple Store, tá legal? O jogo é leve, tem apenas 100 mega. Você não vai ficar travando seu celular por causa do jogo. Você pode ter certeza que o jogo também não vai travar na hora que você estiver jogando, porque o jogo é legal pra caramba. Pra não falar um outro termo, mas é mais pesado. Ia mandar um baralho daqueles. Ia mandar, porque esse jogo vale a pena. Cartas, hein? Esse vale a pena falar que é mesmo, Sombra, porque o jogo é top, velho. Top. Ó, o jogo é específico pra smartphone, galera. Você vai ter aqui aquele controle como se fosse do próprio videogame. Você vai ter os botões ali também na tela do seu celular pra poder chutar, cruzar, desarmar o adversário. Enfim, baixa e saiba aí do que eu tô falando, tá legal? Porque vale muito a pena. E vou fazer um convite pra vocês, hein? Ó, acessa agora mesmo aí o site da rádio. Inclusive, um abraço pro Sérgio Louco, que tá agora me filmando aí também. Que é 97fm.com.br/estúdio ao vivo. Ou me veja aí jogando agora pelo Facebook da rádio, tá certo? O Facebook da rádio é facebook.com/energia97fm. E me assista jogando ao vivo aí no Facebook, tá legal? E mandar um salve geral aí pra toda a rapaziada aí também do EA Mobile, que tá marcado aí no post. Caso alguém queira saber um pouco mais sobre o FIFA Mobile, pergunte pro pessoal, porque eu tenho certeza que eles vão te responder. E hoje, ao invés de jogar uma partida da temporada, eu vou jogar aqui e sombrar, por exemplo, os desafios, os eventos ao vivo que tem aqui. Aí tem aqui a opção aqui, que é o caminho da riqueza. Tá certo, ó. Vença o goleiro pra ganhar token de moedas aqui de 25 mil. E depois aí poder comprar mais jogadores aí pro meu timaço, que já tá top. Então aqui eu vou ter que jogar contra o goleiro, é um desafio. Paga um pau aí, Bitellers, ele que tá me televisionando pelo Facebook. Vou bater umas faltas aqui, ó. Ó que legal, ó. Tá vendo, Bitellers? Ó. Vamos ver se vai. Caixa! Caixa! Pronto, vai. Caixa, porque eu sou um monstro! Eu sou um monstro! Olha lá, mais uma, ó. Pronto. Na trave, errei. Mas tá bom. Tá indo. Já foi? Jogou? Errei mais uma aqui, mas vou fazer. Eu tenho 10 tentativas, véio. Já marquei o gol, é nóis. É. Mas daqui a pouco a galera vai ver aqui que eu tô dando um show, porque eu sou um monstro. Não. Eu jogo mais videogame do que eu falo. E modesto também, né? Olha, o Andrezinho, diga, 1994, fala que seria digno comemorar o aniversário do Bar hoje no Bahamas. Ah, aí, mó bica, mano. Vamos ali. Eu vou levar ele na festa da nuvem. Aí também festa já provou. Nuvem? É, todo mundo nu dizendo vem. Aproveita e passa também no negócio de caixão, porque ele vai precisar, velho. Fazer uma pergunta pra vocês. O Tite tá treinando a seleção brasileira, que vai fazer esse jogo aí contra a Colômbia, e com a renda revertida pra Chapecoense, né? Sim. Vai pros familiares da Chapecoense? Sim. Não sei. Qual? Não sei. A gente quase não sabe nada. E ele botou um time, treinou com o seguinte time. A minha pergunta é, eu vou falar o time, se vocês acham que esse time, por exemplo, se fosse numa Copa do Mundo, teria algum sucesso. Até onde poderia chegar um time desse? Olha aí. O Everton, Fagner, Jeromel, Rodrigo Caio e Fábio Santos. O Wallace, William Arão, Lucas Lima, Dudu, Diego Souza e Robinho. Olha, Sombra, na boa, eu faria algumas alterações aí. Por exemplo, no gol eu colocaria o Danilo Fernandes para jogar. Lateral direito eu colocaria o Marcos Rocha. Miolo de zaga eu colocaria Jeromel, Rodrigo Caio e a lateral esquerda ali eu colocaria o Fábio Santos. Mas se for o Jorge também tá bem servido. No meio campo eu colocaria o Wallace do Grêmio. Segundo volante ali, quais eram as opções? O Willian Arão. Eu colocaria o Willian Arão. Ele botou. Colocaria ali, fazendo a meia, o Diego e o Camilo. E na frente jogaria com o Dudu e Robinho. Esse é um meu bom time, não? Ele, é a diferença é que ele botou o Lucas Lima e o Diego Souza. Ah, eu não colocaria aí nem o Lucas Lima, porque acho que na minha opinião não tá jogando nada. Eu mereceria o Camilo, tá? Camilo não. Então, o Camilo jogou muito mais do que o Lucas Lima no Campeonato Brasileiro, mas merecia ser avaliado. Numa Copa do Mundo ia até onde um time desse? Não, mas ô Sombra, esses jogadores que estão aí pra jogar esse amistoso aí contra a Colômbia, não são jogadores que vão ser avaliados pelo Tite aí pra poder ser convocados. Entendeu? Mas aí a situação é essa, você pega lá o Lucas Lima, assim como eu não defendo o Fagner na lateral direita. Porque o Fagner não tá jogando nada. Eu colocaria assim o Marcos Rocha, mesmo tendo ficado boa parte do Campeonato Brasileiro machucado. Tem algum time brasileiro que é melhor que esse time? Não. Lógico que não. Isso não são mesmo. Mas aí também tem o seguinte, a maioria dos jogadores, pelo menos esses titulares, ou já foram convocados, ou ainda tem alguma expectativa. O Everton já foi convocado. Tem futuro, né? O Fagner, Rodrigo o Caio, Rodrigo Caio, Lucas Lima, Fábio Santos, Lucas Lima. Jogadores que já... O Wallace foi campeão olímpico. O Arão tá querendo. Eu não sei qual foi o critério. Se o critério foi prestar homenagem a alguns jogadores aí, que certamente muitos não serão chamados novamente. Não, mas é pra você fazer uma seleção só com quem joga no Brasil. Mas por isso mesmo. Não é Não é data FIFA. Por isso mesmo. Então, eu acho que nesse embalo, eu acho que o Renato merecia uma convocação pelo Campeonato Brasileiro que fez. É uma opinião. Acho que o Vitor Bueno merecia, acho que o Vanderlei merecia. Vanderlei merecia mesmo. Entendeu? Eu acho que... Tietchan merecia. Agora, sim, Tietchan fez um baita campeonato. Mas eu acho que, sei lá, cara. Mas como é seleção, é sempre aquele balcãozinho, né? Então, o Scarpa é uma das opções, né? Scarpa do Flu. E é um jogador que, pra mim, tem um futuro imenso pela frente. Ele, mesmo o Fluminense não fazendo um bom campeonato, principalmente quando ele jogou na segunda linha ali pelo lado direito, cortando para a perna esquerda, eu acho que esse é um jogador, ele e o Jorge, eu acho que são jogadores que vão servir a seleção no futuro, sem dúvida alguma, são muito talentosos. O Dudu fez um grande campeonato brasileiro. Sim, o jogador do Fluminense tem a vantagem que Dudu ele sempre escarpa muito bem pela direita. Dudu mereceu. Tá vendo? O Carlos Alberto. Vamos pro telefone 3284-7097. Oferecimento de Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. McDonald's, todo dia um clássico por apenas R$8. HDI Seguros é de bate pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Toca Asdrubal! Mulherzinha do Aguinaldo! Não, e o Rude, ele teve que adaptar no show dele o Aguinaldo, né? É, teve jeito. O cara pede. Não, você viu que o Aguinaldo deu parabéns pra ele? Eu vi no. Foi no Twitter ou foi no Facebook? Um dos dois aí. É, deu parabéns mesmo. É? Aguinaldinho. Acho que ele não ouviu direito. Faz igualzinho. Vamos lá. Alô? Alô, meu Deus. Ó, a gritaria. Quem tá falando aí? É a Vitória, a Vicky, mano. Nossa! A Vicky. Já ligou, Vitória? Desde os meus 10 anos eu tenho que ligar pra vocês. Boa, conseguiu agora. Qual o seu nome completo, Vitória? É Vitória Maria Nunes Pinheiro. É a primeira vez que você participa do Estádio 97? Sim. Ah, legal. E quantos anos, Vitória? Eu tenho 24. Ela viu o Penta. Ela é no 20 virgem. Olha aí, ó. Ela viu o Penta. Olha. Opa. Vitória tem voz de suculenta, velho? Se ela já viu o Penta, ela já aguenta, né? É hoje, velho. Né? Agora a gente tem dois. Não falta um, tem dois. Vai, mano, assume isso aí, pô. Ô, Vitória, qual é o seu bairro? Eu moro em Laranjeiras, Caieiras. Terra do Marcos Assunção. Sim, moro na minha rua, mãe dele. Gente boa. Caieiras. Mas você já deu ideia ali? Oi? Já deu ideia? Dei ideia, você é louco? No vizinho, não sei, às vezes é a sua ambição, às vezes era... Ah, não, aquele amiguinho de infância. Você não curte o Marcos Assunção? O Marcos Assunção parece o Kid Bengala, não parece? Nossa! Ah, o Benjamin adora. Ah, eu abri o zoião, Benjamin. É verdade, parece mesmo. O Kid Bengala, ele deveria um dia fazer o Estádio 97. O cara é um mito. Você trombou ele no aeroporto, né? Então, mas eu quando eu fui falar com ele, eu trombei ele em Congonhas. Aí entrou no banheiro. Falar com ele, não, chegou uma mulher. Ele tem que pôr a jeba no raio-x pra passar ele, ou não? Ele tava com uma mulher. Eu falei, ah, não vou lá, a mulher vai achar que eu tô querendo. Mas ele só ia convidar ele pra ver o programa. Pendurou, né, agora, né? Pendurou? Eu acho que pendurou, né? O quê? A chuteira? Ou... Ele já tá quase com 69, né? Ah, quanto ele tem? Tá no couro. Kid Bengala? É, não, tô falando centímetros, né? Não, Victoria. Kid Bengala é embaçado, velho. Você aguenta ali, RG? Mas, ô Victoria, qual que é a sua praia? Oi? Qual que é a sua praia? Como assim? Peruíbe. É? É homem, lógico, tá louco? Ah, não, só pra saber, porque hoje em dia. Por que tá louco? RG, como você foi delicado, cara. A gente quer saber. Por que tá louco? Nós gostamos de mulheres que gostam de mulheres. É, ué. Vai perguntar assim na X, se é total flex, álcool, gasolina. É. Diesel. Olha, é a terceira opção. Olha, quem gosta de cercadinha é cabrito, velho. Aí, ó. Mas, ô Vitória, você falou que mora em Caieiras aí e tudo mais, tem 24 anos e trabalha com o quê? Então, eu trabalho com seguros. Eu tô voltando no trabalho agora, tô até aqui parada. Eu amava como amavam os securitários. Securitários, bem lembrado a categoria, olha aí. Bacana. Tô trabalhando em corretora, né? Legal, show de bola. É, bacana. Ah, e você torce pra quem? Sou palmeirense, Alviverde. Aí, é palmeirense. Eita, com a vida fácil, hein? Eita, com a vida fácil. É só Victoria, né? Bicampeão mundial. Calma, Vitória. Isso dá uma zica, velho. É só Victoria, né? É. Não, é Vitória. A gente fala Vitória mesmo. Eu represento meu time. Ô, Vitória, que empolgação a torcida do Palmeiras, hein? Um monte de craque, jogador conhecido. Contratação atrás. Não tem nada que. Ó, se o Palmeiras não for campeão brasileiro de Libertadores, vai ser uma grande decepção pra torcida, não vai? Não, eu não gosto de ficar muito eufórica. Eu vi. Não, a gente brinca, lógico. Porque assim, a torcida palmeirense, eu falo até por mim, a gente sofreu muitos anos. Times lamentáveis. Então, agora que chegou, quando ganhou a Copa do Brasil, aí ganhou o brasileiro, não tem como. E ainda você vê o time apresentando vários reforços atrás um do outro, vindo, pô, Felipe Melo, eu sempre falei do Felipe Melo um dia no Palmeiras. E é realidade hoje. Quem via o Palmeiras há 5 anos atrás, jamais imaginaria isso. Então, não tem como não ficar empolgado, mas. Tem que também dar uma segurada, porque mata-mata, né? Mas, Vitória, acho que a grande dúvida, pelo menos dos palmeirenses que participam aqui e da maioria que a gente ouve aí nos outros programas, eu acho que a única dúvida com relação ao Palmeiras é se o técnico segura essa onda. Você também tem essa dúvida? Então, esse técnico, eu sempre tive uma tese assim, né? Acho que todo técnico novo, hoje em dia, tem uma chance, porque agora é uma nova remessa de técnico, né? Uhum. Se o Tite não tivesse chance, se o André tivesse segurado a cabeça dele lá quando caiu contra o Tolima, ele não seria quem ele é hoje, talvez. Então, assim, Felipão, Luxemburgo, tudo no passado. Então merece uma chance. O cara fez um bom trabalho na Ponte, um bom trabalho no Sport. Então, assim, lógico, a gente fica com dúvida porque o cara tá assumindo o lugar do Cuca, né? Uhum. O Cuca é indiscutível. Mas eu... Tem que dar um voto de confiança. E tem que deixar o cara trabalhar. Não adianta também perder 3, 4 partidas e já querer a cabeça do cara numa bandeja. E vai ser uma briga legal, né? Porque Palmeiras, Corinthians e São Paulo vão começar com um técnico zerado aí, né? Eu só acho que o Palmeiras deveria ter efetivado o Valentim, porque ele merecia. Toda vez que ele assumiu, ele fez bem o trabalho. Só que já que foi... Não foi feito, então vamos apoiar aqui na frente, que é o Eduardo, né? Mas você acha que a torcida, com tudo isso que o Palmeiras está trazendo, e a expectativa é tão grande por uma Libertadores, você acha que a torcida vai ter paciência? Você acha que, por exemplo, se tiver 6 derrotas seguidas, acontecer coisas assim, você acha que os caras não vão pegar não falar? Tem como ter 6 derrotas seguidas, não tem. Mas 6? Nem o Palmeiras? Juntando Paulista, Libertadores, 5 derrotas. Não tem. Com um clássico no meio. Não acredito. Você acha que os caras... Eu acho impossível um time como o Palmeiras chegar e emendar 5, 6 derrotas seguidas. Impossível. Mas o Cuca começou com 4 ou 5 derrotas o Cuca, né? O Cuca, entendeu? Só que assim, a torcida, pela característica da torcida do Palmeiras, não tem paciência. Aí vai é isso que eu tô falando. Vai da diretoria ceder a pressão ou não. Porque acho que nenhuma torcida de time grande tem paciência. Mas o elenco teve um upgrade em relação ao ano passado. Não, teve, porém tem os reforços, aí tem um novo estilo do técnico pra implantar. Vitória, vocês já ganharam todos os títulos desse ano, nem esquenta, tá óbvio isso. Não é assim não, você é louco. Futebol é sempre diferente, é assim. Tá pesando na sua, Vitória, não abraça o barulho do Sombra não, que ele tá tentando tumultuar aí. Que tumultuar? Tá assim. Eu tô falando verdade, velho. Eu ganho tudo esse ano. Ah, todo mundo fala isso? Ué. Não, que o Palmeiras ele tem o melhor elenco, isso daí é fato, mas precisa mostrar em campo que tem mesmo. Ué. O Atlético Mineiro ano passado tinha um puto elenco e não ganhou. Não ganhou nada. Então, não, mas o técnico, mas é que tá, ô Vitória, o problema do Atlético Mineiro era o técnico. Aquele Marcelo Oliveira, o maluco é mais perdido que azeitona na boca de banguela. Marcelo antes Oliveira, dele, quem foi, mano? O currículo dele é indiscutível. É, o cara é bicampeão brasileiro, o cara Ô, Ale! O cara é muito bom. Opa! Você acha que o Palmeiras fez bom negócio trazendo o Eduardo Batista? Ah, eu acho também que é uma aposta, né? E entendo esse conceito de que o treinador tem que ter mais moral do que o jogador. Eu acho que essa é uma das formas do cara comandar o grupo. Só que também tem uma outra maneira, que é pela competência, pela capacidade. Então, se os jogadores, se os atletas, no caso do Palmeiras, perceberem que ele tem conhecimento, que ele é um cara que respeita a verdade da bola, que ele não faz sacanagem, que quem está melhor vai jogar, eu acho que ele pode conquistar o grupo por esse lado. Via de regra, normalmente é assim. O treinador tem que ter mais moral que o jogador. Currículo, passagem por grandes clubes, ter comandado outros grandes atletas, estrelas, mas eu acho que pela competência, pelo conhecimento, ele pode se impor. E acho que o Eduardo Batista tem conhecimento. E tá difícil arrumar esse tipo de técnico, né? Mas essa é uma tendência, né? Como disse a Vitória, é uma tendência, porque você pega aí, desde Zé Ricardo, agora o Fábio Carrilli, você tem o próprio Eduardo Batista. O Rogério. É, o Roger. O Roger. Que também fez um bom trabalho no Grêmio. Então, acho que esse é um caminho, porque... e eu fico feliz com esse caminho que o futebol brasileiro está seguindo. Porque o outro lado da moeda, esses técnicos figurões aí, esses caras só estão ganhando dinheiro e não estão trazendo nada, e não estão acrescentando nada. Então, uma hora a ficha cai, né? Esse é o problema. É verdade. Vitória, o que mais você quer falar do teu porco? É, eu quero também comentar um pouco sobre a nossa... Eu tenho duas brigas no Palmeiras, tem uma boa e uma ruim, né? E a primeira é a briga pela titularidade no gol. Pra mim, o Jailson tem que ser titular, né? É, o cara, eu respeito demais o prazo, mas o cara veio de um campeonato brasileiro, assim, indiscutível. E segundo, também, a gente tem uma briga eterna que tá feia, né? Que é a Leila com o Paulo Nobre. Eu tenho minha opinião formada. Então diga a sua opinião. Qual seria? Ó, eu vou ser bem sincera, eu acho que, assim, eu respeito muito o Paulo Nobre, embora eu acho que os dois primeiros anos do time do Benja, eu não gosto do Paulo Nobre. Não, eu gosto. Eu acho que os dois últimos anos dele foi, assim, admirável. Porém, os dois primeiros, vamos combinar, quase foi um Vasco da vida, quase caiu em 2014. É, mas não pode falar, viu? Não, eu falo, eu... Ah, nossa, eu falei e parece que eu tinha jogado uma bomba em algum lugar. Você nunca mais vai ser convidado pra nadar na piscina dele, porquinho. E na sauna. Eu vou falar agora pra você, o Paulo Nobre é extremamente bem intencionado, sempre foi. E ele fez uma coisa corretíssima. Ele botou o dinheiro dele, só que quem administrava o dinheiro dele era ele. Então, é o dinheiro que a gente tá pagando agora. Então, mas não, mas ele tava coberto de razão, porque no futebol, quando você põe dinheiro e dá na mão dos outros para administrar, o dinheiro evapora. O problema do Paulo Nobre é que ele tem um ego. É, ele é muito chiliquente. Maior que o Palmeiras. O ego dele... O ego dele... Ruiu a relação dele com o Gagliotti? Dizem... E pelo que eu estou lendo, sim. Eu não porque sei. Porque justamente disso, ele quer que o Gagliotti ou corre do meu lado e fica de birra com a Crefisa, que é um puta patrocínio pro Palmeiras, que nenhum time tem hoje em dia, ou o cara tem que tentar um acordo com a patrocinadora e segue em frente pra conseguir até dinheiro pro mandato dele. O Maurício Gagliotti me parece uma pessoa mais maleável, um cara com mais jogo de cintura e mais conciliador. Mas na boa, Vitória, hoje pro Palmeiras, se houver mesmo essa briga entre Paulo Nobre e Gagliotti, o que eu não sei também se é verdade ou não, mas se existir, vale muito mais a pena pro Gagliotti aí tá assumindo uma postura ao lado do patrocinador do que do Paulo Nobre. Porque o Palmeiras hoje é um time que já caminha sozinho na parte financeira. Se não houver exageros e má intenção, O Palmeiras hoje é um time que é autossuficiente. É, já precisou do dinheiro do Paulo Nobre? Já precisou. Hoje não precisa mais. Tem que aplaudir o cara. É, o Paulo Nobre, ele repassou uma dívida pro Palmeiras, ele comprou a dívida que o Palmeiras tinha diante dos bancos e repassou um juros que não existe. Não é isso, Sombra, mas se ele quiser, se ele quiser agora da Chilique falar ou ele ou eu, vale mais a pena o Palmeiras aí estar do lado da patrocinadora do que dele próprio. Porque o Paulo Nobre, não é que ele doou o dinheiro pro Palmeiras, o Palmeiras ele tá pagando o Paulo Nobre com juros muito menor do que os bancos ofereciam. Ok, mas tá pagando, não é uma doação. Exatamente. É, então, aliás, eu vi hoje que usariam metade do dinheiro recebido do Jesus para já quitar a boa parcela do Paulo Nobre. Ah, é? E se eu não me engano, eu não sei se é verdade, mas eu já ouvi falar que quem insistiu para segurar o Jesus para conseguir todo esse dinheiro foi o Gagliotti. Ô, Benji. Foi muito uma negociação do Nobre. Não, eu não escutei no programa, eu escutei em alguns meios de notícias, mas eu também não sei se é verídico, mas se for... Olha só pra você ver, então, tipo, o cara quase perdeu, porque ele já perdeu o Kardec naquela negociação que eu já achei um pouco... Cadê? Um real. O Barcos foi muito estranho essa história. Foi, né? Até hoje não chegou o quinto jogador, chegou? Então. Não, é perto do que o Grêmio colocou no negócio, é melhor que tem um, né? É. Então, tipo assim, é uma coisa que, é, que nem eu falo, eu gosto... Você é apaixonada. Eu agradeço ele. Eu agradeço, mas eu acho que ele fez mais também que obrigação. E fora que... A Arena caiu no colo dele, né? É. Se não fosse a Arena também, a Arena ajudou, o Thiago Ribeiro ajudou, a Avante ajudou, o Crefis ajudou, então, tipo, ele fez um bom administração. Ah, mas não, o Vitória, vai, né? Não merece nem uma estátua lá, aí, não, mas peraí, nesse sentido aí, o Paulo Nobre, ele não é que caiu tudo no colo dele. O Paulo Nobre não tinha obrigação nenhuma de emprestar o dinheiro que ele emprestou pro Palmeiras e fazer o que ele fez. Ele, como presidente de clube, ele poderia muito bem ter sentado aí o seu traseiro. Inclusive, o primeiro ano, ele não começou a colocar dinheiro no Palmeiras. E foi aí que o Palmeiras começou a capengar. Naquele primeiro ano de mandato que ele quase caiu, ele não tinha colocado dinheiro. E passou a colocar dinheiro no segundo ano de mandato. Olha, mano, eu acho que já tinha botado dinheiro, sim. Não, desde não era, o princípio. Não era, não. Olha... Tanto é que ele forçava determinadas situações. Tanto é que o Palmeiras, ele teve uma proposta da Puma e ele não aceitou porque ele batia no pé. Ele estava irredutível. A Puma nunca fez proposta pelo Palmeiras. Não chegou a fazer? Não. Mas a gente ficou um bom tempo sem patrocínio aí. Então. A gente ficou em 2014, 2013, a gente ficou um bom tempo sem patrocínio. Mas ele chegou. Ele chegou a rejeitar, inclusive, patrocínios de camisa, etc. e tal. E o Palmeiras, ele tava com um time ali que era limitado. Comprou uma série de jogadores que não deram certo. Mas depois do segundo ano ele começou a arrumar a casa. Aí o Palmeiras começou a crescer de novo. Não, mas assim, ó, eu acho assim, eu que nem eu falo, eu parabéns pra ele, obrigado. Porque eu sou milionária. Apaixonada pelo clube. Tô no mandato pra salvar meu mandato e salvar meu clube. Emprestar um dinheiro sabendo que depois eu vou ter de volta não é nada também milagroso. Tá certo. Vitória, um grande beijo pra você. Obrigado pela audiência, viu? Eu posso mandar um beijo? Quero mandar um beijo pra galera de Laranjeiras. O nosso grupo do Palmeiras, que é o Porcosas, que a gente fundou lá e tá crescendo muito. Um abraço pro meu, um beijo pro meu namorado, que é o Lucas, te amo. Aê, Lucas. Você é um herói. Aguentar minha... My name is Lucas. Vai mandar um, eu amo ele, hein? Terça-feira com cara de sexta. Ela e o Lucas. É. Ah, vamos bater uma virilha bonita hoje, hein? Vai o quê? Tá com cara. O Lucas é palmeirense também? É, a gente se conheceu pelo Palmeiras. Ah, é? No grupo do WhatsApp do Palmeiras a gente se conheceu e deu certo. Vai rolar no chiqueirinho hoje. Imagina o negócio, né? Pô, vamos colocar. Tava sujo de molho, pô, tomate. Vamos colocar o Vilela aqui da rádio num grupo desse, velho. Mas o que é? O Tinder Verde? É o Tinder Verde? Você tava? É, não. Tinder Verde? Como assim, mano? Mas era aqueles grupos de WhatsApp pra acasalamento ou o interesse não, era o Palmeiras? Era de futebol, era de futebol. Ah, era o Tinder, vai. Não era, que Tinder, rapaz. Fala sério, você nunca ficou no Tinder? Não fiquei solteira esse tempo de usar Tinder, não. Não ficou desesperada, ela falou. Eu tentei uma vez, mas aí uma parte desconhecida me viu, mó vergonha. Eu falei, não, deixa aqui. Mó vergonha. Vitória, mó vergonha. Um abraço pra você. Mó vergonha, foi, velho. Homem de caieiras, mano. Homem não, filho. Não fala assim. É isso aí. Então tá bom, Vitória. Acento muito legal. Acento não é isso. Não é? Chico Bento falando. É. Lembra a família? Beijo pra você. Qual é o Zé Barnabé, Vitória? Beijão pra você, obrigado pela audiência. Tchau pra você, Vitória. Alô, obrigado. Tchau. Que bandido, tchau, cara. Tchau. Together. Parou, tudo. Parei. Pode parar, que eu vou falar de um assunto muito sério. Cara, eu não aguento mais, velho. Nossa, eu cheguei na rádio hoje. Entrei, o Motinha tinha saído do banheiro. Meu Deus do céu, eu falei, o que que é isso? Um ataque de armas químicas, sei lá, algum bicho morto. Mano, era o Mota saindo do banheiro. Sério, velho, não dá mais. Aí eu falei, Motinha, pelo amor de Deus, eu falo todo dia do Fricô. Compra um Fricô. Fricô, você borrifa 5 vezes na água do vaso sanitário antes de você fazer o teu número 2. E aí ele cria uma camada que bloqueia o mau cheiro. E eu tô falando sério, pode acreditar no que eu tô falando. Funciona e funciona pra caramba. É muito bom. Pode ir na minha, pode comprar. Fricô pra você fazer o número 2 sem medo e sem cheiro. Borrifou, usou, bloqueou. Você pode comprar na farmácia mais perto de você ou pelo site fricô.com.br. FRECO.com.br. E olha só que bacana, hein? Na hora que você entrar lá no site da Fricô para comprar, digita o código, digite lá um código que é Estádio 97 e você vai ganhar 10% de desconto na compra do seu Fricô, tá certo? É só acessar o site fricô.com.br. É isso aí, ô velhinho, e o Juca, velho? Vai estar tá lá com a gente no resort, velho? Juca, pô, sempre, né? Hã? O Juca tá com a mala pronta. Vai, Regê. Ele tem uma mala extra, né? O Juca já fica com a mala pronta. Ele tem uma mala extra. Ué, Regê, deixa eu só mandar um recado rapidinho aqui, só pra... Sim. Porque eu tô jogando aqui o FIFA Mobile e o pessoal não acredita que sou eu, velho. Por quê? Sou eu, ó. Liga Estádio 97 é minha liga. Eu criei pra jogar com vocês, seus marrecos. Ah, é? Pode, os caras acham que você é um fake. Não, os caras acham que não sou eu, cara. É, acho eu que é um fake. Não, acho que é porque você diz que joga tão bem, você tá jogando mal. Imagina. É. Não é o Mano, que diz que joga bem. Qual é seu nickname, mano? É. Mano 97 FM. Não é, Sombra, é porque parece que é a máquina. Imagina quando você pega o jogo de xadrez e vai jogar contra a máquina e é embaçado de ganhar. Sou eu no FIFA Mobile. Ai, meu Deus do céu. Então, liga Estádio 97, galera. Pode, ó. Tô jogando. Você joga xadrez? Olha lá, tá na câmera lá. Aqui, ó. O Sérgio Louco tá me filmando aqui, ó. Tô jogando aqui. Eu lembro que você chegava cedo aqui, ficava com o Domênio. Jogando quanto, xadrez. Mano? Ó, Crise 1 é o nome do cara. Crise 1. Pô, mas você vai humilhar assim, velho. Ganhei 2x0, meti 2x0 no coitado aqui, ó. E o Mano joga com uma mão ainda. Ale! Opa! Você conhece o Juca, né? Sim. Aí o Juca mandou o seguinte, viu, Ale? De dois canibais estavam almoçando. Aí estão lá os canibais almoçando. Como é que é? Canibal não é assim. Canibal é aquela coisa meio... Não, você não sabe. Meio Walking Dead, né? Esses eram da alta sociedade. Mas educados. Canibais é meio educados. Beijo, assim. Um talher e tudo. Como é que é? Essa é mais legal também. Refinados. Aí canibal de talher. Estão ali naquela comida, aquela coisa toda. Aí um vira pro outro e fala assim, né? Não aguento mais a minha sogra. Aí o outro responde: ó, come só a batatinha. Tadinha da véia, meu. Sogra é sempre maltratada. Mas vou te falar, sabe o que é legal, Sombra? Aquela batatinha de churrasco, velho. Aquela batatinha pequenininha no vinagrete, velho. Ah, é bom. Isso bom, aí é da hora, hein, mano. Mas tem que estar bem curtida, não, né, cara? Tem que estar bem temperada, tem que deixar do dia pro outro. Pode ter sido feita na manhã, não. Deixa na geladeira, na gaveta da geladeira. Ó, dia pro outro. E aquela cebola em conserva, aquela cebola pequenininha também. Também. Ô, Benji, você já foi numa festa que tinha batatinha na gaveta da geladeira? Nem sabe o que é isso. Batata do quê? Batata na gaveta da geladeira, assim. Você nunca foi numa festa dessa? Batata na gaveta da geladeira? A família, você lembra, RG? Que fazia? Ele nem sabe. Como assim? Batata, não sabe. Então, o que é batata na gaveta da geladeira? Como ia muita gente na festa, da família, aí colocava as batatas, fazia na gaveta da geladeira, deixava aquela gavetinha lá já, ela curtindo ali, no vinagrete e tudo. Enchia aquela gaveta inteira? É, pra família inteira. Colocava o picles lá também. Não sabia disso, não. Picles, vocês gostam, velho? Eu gosto. Picles? Adoro. Tremoço, picles. Mas como é que é seu picles? Eu não sabia se vocês estão entendendo. Veja, meu picles, eu vou te mostrar, meu picles. Eu falei que é tudo isso. Você quer ver meu picles? Ah, mas a gente não perde tempo com coisa pouca, né? Mas você só come comida cachê, né, Benjamin? Tem picles cachê? Tem picles cachê? Mas essas coisas que o Mota come, você come, eu como. Existe churrascaria cachê aqui em São Paulo? Existe restaurante cachê pra tudo, japonês, tudo. Pra carne também? Sim, tem. Agora, no churrasco... E camarão? Camarão? Aí não, né, cretino? O cara não come camarão. Eu tenho um trauma de churrasco que é com o bolo gelado. Não sei se vocês já tiveram experiência. Churrasco com bolo gelado? Não, porque sempre tem aquela tia. Bolo aquela... de coco? É, que ela leva no final da festa. Embrulhado no papel alumínio. É, deixa lá no final. E aí, o que ela faz com o bolo gelado? Ela sabe, sempre quer colocar onde? No freezer. Uhum. Aí eu falo, tia, e as ampolas? Eu vou colocar onde? Porque a lugar de cerveja. Ah, que enche de bolo. Põe o bolo lá, o bolo... Ah, tomou conta. O freezer é do bolo gelado da tia, velho. Aí você vai com as ampolas, fala, tia, onde eu vou botar minhas ampolas, né? Ela fala assim, não, coloca na geladeira. Pronto, acabou o churrasco. O lugar das ampolas é no freezer. Geladinho. Isso, aí você vai lá, conversa com ela. Como é que você tá, né, RG? Sempre. Tem que ter um diálogo com ela. Você põe a mãozinha nela. Ih, faz um carinho, não é isso? Faz carinho na cerveja. Claro, tem que ter ela. Tem dá uma viradinha. E daqui a pouco eu volto aqui, meu amor, não sei o quê. Mas a tia, se você que tá ouvindo, tem uma tia que leva bolo gelado, quando ela aparece no olho mágico, você fala... Cancelou, tia, não vai ter hoje. Não deixa nem ela entrar? Nada, tia. Tadinha da tia. Aquele tupperware gigante. Nossa, cheio de bolo embrulhado. Imagine Dona Jamile chegando na festa e não deixa ela entrar. E principalmente se tiver muito calor, que a gente tem que acelerar o processo e dar aquela pulverizada de água dentro, na cara da menina, lá dentro do freezer. Isso. Né? Aí não dá, as tias não deixam, velho. Não. Tem que cuidar, porque o diferente do churrasco do mano, tem o whey protein, essas coisas. O meu churrasco é feito pra conversar e beber. Tá certo, mano? Tá certo. Aí você põe de vez em quando ali um tira-gosto, uma coisinha, só pra... Mas o churrasco é feito pra conversar e beber. Qual a melhor companhia do churrasco, além, lógico, da bebida? Não, o RG, né, agora. Que agora a gente tá fazendo essa parceria e nós tal. Nós vai tombar latinha. E ó, eu vou te falar, cara. Não, eu tô perguntando se é farofa ou suas fritas. A pior coisa do churrasco, velho... Ele ia falar uma coisa que o Benja não gosta, eu falei pra ele, não fala. É linguiça, velho, porque o desgraçado não leva linguiça no churrasco, velho. Linguiça é o que mais demora pra ficar pronto e o que ninguém come. Ah, demora muito. Não, mas é bom aquela toscana. Ninguém come, velho. Ah, tem linguiça e tem picanha, velho. Os caras estão comendo na picanha. É lógico. Mas toscana é boa, hein? Bota sempre leva linguiça. Isso aí não tem nada comum. Desculpa, mas os caras comem. Tô na intenção, hein, Ale. Linguiça, coração. Mas demora muito, isso é verdade. Mas os caras sobrar, vai vendo qual que é o processo ali. Porque vai tudo pra mesma hora. O cara começa a fazer churrasco, ele não começa a fazer churrasco quando ele tá sem fome, pra na hora que ele tiver com fome ele começar a comer. Ele já começa a fazer churrasco quando ele já tá com fome. Então, por exemplo, a linguiça, se você puser a linguiça de um lado e a picanha pra dar aquela selada, a picanha até você conseguir depois fatiar e tudo mais, ela vai demorar pra ficar pronta. Vai ser praticamente o mesmo tempo que você vai fazer a linguiça. Então, quando você tira lá, você selou a picanha, virou de um lado, do outro, começou a cortar em bife, colocou os bifes na churrasqueira, e a linguiça tá lá, de um lado e do outro, virando, tá até torrando, tá explicando a linguiça, ela tá lá. A linguiça demora pra ficar pronta, hoje em dia, mas... É, imagina, conforme véio. Passa a idade, então. A linguiça da Ale aí, mano, pelo que ele tava falando ali, depende véio. Da técnica. E tem dia que nem fica pronta, velho. Fica a hora inteira aí na churrasqueira. Mas tem uma dica que eu aprendi com o Beijo, é o seguinte, que o churrasco tem que ter a gelada, tem que ter o Photoshop líquido... isotônico de cevada, mas não pode faltar, isso o Beijo me ensinou. O quê? O samba, né, velho? Tem que ter o samba. O Beijo adora. Aê! Aquele cavaquinho, cuica. Chora cavaco. Chora cavaco. Mas a gente tinha que fazer um concurso no programa. Tantan. É, porque é uma coisa inovadora, é um reality show pra fazer churrasco. Uma coisa que nunca ninguém fez. Não, quase não tem nenhum. Não tem nenhum. É isso aí. Olha, temos mensagens aqui através do nosso WhatsApp. Continue mandando 94-353-0150. 94-353-0150. O Diogo já mandou dele. Boa noite, galera do Estádio 97. Aqui é o Diogo da Penha. Sombra, você gostaria de ver o Wagner logo vestindo a camisa de São Paulo? Valeu, um abraço e chupa, mano. Olha, eu tinha esquecido do Wagner Love. Olha, o Wagner Love, se eu não me engano, ele é reserva num lugar sem... Imagina, tá na Turquia já, mano. Wagner Love tá na Turquia? Turquia. Já mudou? Véio. Foi pra Turquia, mas um time sem referências, assim. Ah, mas Sombrar, morar na Turquia, velho. O cara ganhando dinheiro lá, mano. O cara não volta, mano. Não, ele perguntou se gostaria, né? É outra história. Foi né? Pra Turquia, velho. Mas tá tendo atentado lá, mano. E o RG, o zagueiro que o Santos tá atrás lá, que eu fiquei devendo o nome aqui, é o Felipe Trevisan, que tá lá na Alemanha. Felipe joga no Trevisan. Hannover. Nossa, nunca ouvi falar. Mais uma mensagem no nosso WhatsApp. Meninos, meu nome é Kaline, eu sou de Suzano, sou esposa do Sérgio Luiz, flamenguista doente. E eu tenho uma pergunta pra fazer pra vocês. O Pato tá pra sair aí do Vila Real, se eu não me engano. E aí, você acha? O Flamengo deve ou não deve contratar o Pato? Porque no Corinthians ele foi lixão, hein? Beijo, abraço pra vocês. Minha filha ama vocês. Chupa, Domênico! Domênico tá chupando. Chupa porco. Nossa, tá, o Domênico não tem um dia que ele passa sem chupar. É. Cara, eu não sei. Olha, eu vou te falar. Eu não gostaria do Pato. Então, se eu não gostaria mas do ela Pato, perguntou no Flamengo? No Flamengo. No Corinthians eu não gostaria. Agora eu também não vejo ele no Flamengo. Ah, mas não voltaria, né, Benjamin? Ah. Acho que Corinthians não. Ah, Corinthians já não. Era, né? Nunca mais eu, na vida, velho. Nem passa na porta. O Pato, o Pato no Flamengo também não. Ó, mas se quiser mandar por um empréstimozinho em um ano aqui pro Tricolor... Não, São Paulo vai sim. Cair por perfeito. Favor. São Paulo sim, velho. Cai como uma luva. O que acontece no Flamengo é que o Zé Ricardo faz a opção para aqueles dois jogadores de lado de campo. São muito comprometidos. Principalmente no momento defensivo, você pega aí o Gabriel e o Everton. Toda vez que o time está sendo atacado, o time está sem a bola, eles vêm na recomposição, trabalham no meio-campo, às vezes até dobram a marcação com o lateral. Só que na hora que tem a bola, eles não machucam o adversário. Né? O Gabriel é o atacante vitamina C, não faz mal para ninguém. E, então o Flamengo está em busca desse... Gabriel é aquele que veio do Bahia, não era? Isso, isso. Ele está em busca desses jogadores de lado de campo. Chegou a especular, a sonhar com o Marinho e com o Vitinho, ex-internacional, né? Uhum. Sim. Vingou, né? E o Cirino tá voltando pro Atlético Paranaense, né? Cirino? Cirino. Não vai pro Inter, ele tá vindo pro Inter. Não é pro Atlético, não tá voltando pro Atlético? O Atlético tem o Grafite, Carlos Alberto. Eu vi que acho que ele tava indo pro Inter. É, eu vi Inter também. Mas de qualquer forma, o Cirino também não é uma alternativa. Mas o que o Flamengo busca é um jogador de lado de campo que no momento ofensivo seja mais agudo. O melhor momento... Ou seja, mais competente para atacar e que marque. Isso, isso. E o Pato, no São Paulo, ele chegou a fazer bem essa função, mais pelo lado até. Sim. Muito mais pelo lado do que como centroavante. É. E aí tem o negócio da Fiorella lá do... Ser flamenguista. Do ser flamenguista. É, saiu com esse papo agora. E aí ela parece que ele deu uma declaração nas redes sociais, que ele acompanha o Flamengo depois da... Sim. Entendeu? Mas não sei também. Mostrou bicoleta com o Flamengo. Agora, o Flamengo desde pequenininho. Não é um jogador barato, né? Essa que é a questão. Porra. E aí entra o custo-benefício. Ele não é um jogador barato. Acho que o Pato vai vir pro Brasil pra ganhar quanto? Menos que 800 picanha, ele não vem. Você acha que ele tá lá no Vila Real ganhando mesmo, que ganhava aqui 800 conto? Eu acho que por aí, e como ele tem a proposta do Galatasaray, não é pra ganhar menos que isso, certamente. Os cara paga ele não bem, vai abrir mão, porque lá até 2020, né? O contrato dele. Ele vai rasgar abrir dinheiro, né? Mais mensagens no nosso WhatsApp. Oferecimento de HDI Seguros, é de bate pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. E também Nissan. Faça um test drive, porque quem testa compra Nissan. Boa noite, galera do Estádio 97. Aqui Maurício Lara, de São Paulo, corintiano desde 1910. Não parece meio controverso o Corinthians ser um dos maiores campeões da Copinha e quase nada aproveitar da molecada da base? O que será que acontece nesse clube aí? São só as vendas mesmo? Grande abraço aí ao representante da Fiel aí da rádio, da bancada, mano. Um abraço, valeu. Valeu, irmão. Tamo junto. Ele me deu uma indireta. Mas ele te deu uma cutucada. Deu nada, deu nada. Deu. Deu nada. Não sentiu a cutucada? Mas não é pra esse lado não, mano. Corinthians, foi, não. Corinthians pode aproveitar melhor, né, esse ano, a molecada. Então, aí. RG, agora vai tem que, a molecada, né? Aí, ó, tem o Marquinhos, tem o Pedrinho, tem o Carlinhos, tem o Romão, tem o Mantuan, tem o Delamore. Enfim, tem uma molecada aí que pode ser utilizada assim, ainda mais pelo fato do Corinthians aí ter uma série de jogadores aí que não correspondem. Você pega ali Giovanni Augusto, Marquinhos Gabriel, Guilherme, manda esses malucos passear, mano, pedala todo mundo, mano. Põe a molecada pra jogar. O UOL postou uma matéria que teve uma reunião hoje entre o representante do Jackson e o presidente do Corinthians, e de que a oferta que o Corinthians fez lá era de salário de 450 mil, né? Mas o Jadson quer ter 3 anos e o Corinthians está oferecendo 2 anos. Mas aí eu acho que vão entrar em acordo. E de luvas, o Corinthians pagaria no máximo 4 milhões de reais e o Jadson quer 10. Não, gostaria mas aí, de 10. Não, mas ele vai abrir mão disso daí. O Jadson, você ele já... falou com ele, tá como é que certo? Você sabe, mano? Não, eu tenho informação. Eu tenho informação de que o Corinthians ele tinha ofertado inicialmente 3 e o Jadson estava querendo 10. Haverá um meio termo aí, Sombra, vão oferecer em torno de 5 aí, a quantia por mês aí bate com isso daí, uns 400 pau por mês. E vão diluir as luvas aí em 3 anos de contrato. É, se pagaram esse valor pro Jô, que tá bem abaixo do que significa o Jadson hoje pro Corinthians, eu acho que vale a pena investir no Jadson também. Tá certo. Vamos lá, mais mensagens. Boa tarde, galera do estádio. Daniel Lutfi aqui de São Paulo, sou fã de vocês há muito tempo. Queria mandar um abração para todos. E mandar um recadinho aí pro Alê, novo integrante do estádio. Opa! Alê, essa história aí de like e ataque aí não funciona muito não, viu? Eu já cansei de dar like nas fotos da sua prima aí, da Carla, linda, maravilhosa, e não e até agora nada, viu? Manda um beijo Carla, pra ela e dá força aí. É, tem uma prima mesmo. Você tem uma prima Carla linda, como ele diz? É, linda depende de quanto que ele bebeu, né? Aí depende muito do... Ela é solteira? Solteira. Tá no agora... mercado. Não, qual mas... que é o Insta dela, pra gente ver? Nossa, vai não aumentar. Não. Quer que eu procure? O Rudy, um dia que deu o Insta da irmã dele... A irmã dele tinha 1.000 seguidores. Foram 68 mil seguidores em 15 minutos. Mas eu vou só te falar... Só pedreiro, velho. Tem que assim, o like attack, ele... Você precisa ajudar o like attack, né? Se você é do bonde dos fracos de feição... Não vai adiantar nada, não adianta muito, você tem que, sabe, tentar seduzir. Tá certo. Agora você tem que ter uma face que te... Senão vai no Lata Velha do Luciano Huck, faz uma reforma e depois tenta de novo. Olha, outra face não tá ouvindo o programa hoje não, né? Não, eu não sei, depois que eu pergunto na hora. No primeiro ela fala. Às vezes, conforme chega em casa, não precisa nem perguntar, né? Ela avalia você todo dia, Lê? Todo dia. Ela fala que você foi bem, você foi mal? Todo dia ela fala que eu fui mal. Todo dia? É, vou tô esperando ainda o dia que ela falar que eu fui bem. E por que que você insiste, Ale? Ah, é o amor, né? O amor, você sabe como é que ele funciona. Entendo. Ela mandou uma mensagem, inclusive, ontem no programa aqui. Uma mensagem muito carinhosa, né, Sombra? Mandou? Eu vou achar aqui, daqui a pouco eu coloco. Não. Mas não tem mensagem dela, mas tem mensagem dele aqui, ó. Fala, galera do estádio. Aqui quem fala é o Felipe, de Sydney, na Austrália. Tem um recado pro Mano. Ô, Mano, faz um tempo aí eu estive em Perth, com uma velhota, passeando com uma criancinha que era tua cara, bicho. Você imaginou, mano? Eu tinha cara de tartaruga. Aquela senhora que você ficou lá morando na casa dela, não tinha a menor chance de engravidar? Não, você é louco, mano. Já mas você viu a aspeita dela, né, mano? Vi, uma vez acabei vendo sem querer aí... Não tava no chão, mano? É, eu entrei em casa, ela tinha deixado a porta do quarto aberta ali, e era um horário que eu não costumava chegar em casa, e ela tava se trocando com a porta aberta. Aí eu passei e fingi que eu não vi. Uma veinha. Uma senhora que eu morei lá na... Mas ela viu o que você viu. Não... É, ela já meio que fechou a porta correndo, porque o quarto dela já era do lado da porta de entrada da residência, então... Mas ela não mordeu o lábio, mano? Não, não. Muito respeito à dona Glória. Ela tava sem a dentadura, pô. Sem a dentadura. Chupou o lábio. Não, mó firmeza, mano. Era bife. Agora eu quero falar com você que vai fazer ou renovar o seguro do seu carro. Seu carro é valioso, não é? Mas com certeza seu tempo é mais valioso ainda, até porque foi aproveitando o seu tempo que você comprou o automóvel. Então faça o seguro do seu carro com a HDI. Em caso de batida, é só passar no HDI Bate Pronto, um centro de atendimento que libera em poucos minutos o conserto do seu carro. Por que perder dias esperando o vistoriador passar na oficina para liberar o conserto? Com a HDI, você tem seu carro de volta em menos tempo. HDI Seguros, é de bate-pronto. Consulte seu corretor. Estádio 97. E eu tava consultando aqui os São Paulinos, mano. Se eles consideravam válida a ideia de ter o Luiz Fabiano... Sim. Né? No lugar do Chaves ou do Gilberto. Sim. E eu fiz aqui uma enquete com menos de uma hora de duração, atendendo o seu apelo, atendendo o apelo do Benjamin. Qual foi? E 62% dos tricolores, hipoteticamente são tricolores, né? Que votaram, né? 62% gostariam de ter Luiz Fabiano, mesmo veterano, no lugar do Chaves ou Gilberto. É, o maluco bate uma bola, né, Sombra? Acho até pouco. Mas eu, pela última passagem do Luiz Fabiano no São Paulo, mano, não sei até que ponto que vale a pena não, hein, mano. Também acho que não. Porque cada três lances, seis ele tava impedido. É, então, é arriscar demais, cara. O Luiz Fabiano, ele tá entre os maiores artilheiros da história do São Paulo, mas não dá, mano. A última passagem do Luiz Fabiano é como se fosse aquele leão imponente que um dia pulou dentro do arco de fogo. Hoje em dia ele se arrasta ali pela padiola e não consegue levantar a perna pra mijar. A pergunta é se quer o Luiz Fabiano ou se... Ué, mas tem que analisar tudo, Benjamin. Você tem que saber como ele tá, velho. Pergunta entre Gilberto, qual que era o outro? O Chaves. E o Luiz Fabiano, essa pesquisa tinha que dar 92%. Na sua opinião, Luiz Fabiano, mesmo veterano, seria melhor que Chaves ou Gilberto pro tricolor? Um pé nas costas. Interrogação. Um pé nas costas. Tá louco. Eu tô louco? 62% o quê? Olha, 62% quis. Então, mas o torcedor, ele fica iludido com aquela expectativa de pensar em... Ah, eu tô trazendo aquele Luiz Fabiano, artilheiro do... É o terceiro maior artilheiro da história do São Paulo, não é? É. Velho, não dá, mano, não dá. Luiz Fabiano é uma história bonita que foi no passado, velho. A gente caiu na real, velho. Ué, porque ele tá vendo o que tá aí e não tá resolvendo nada. Tá vendo o que tá aí. A gente quer o Drogba? Mas, ó, dá uma olhada no overall do Drogba no videogame. Overall, pô. Cara, 84, velho. A gente quer o Drogba, velho. Pô, mas você tá... Velho, é 84, mano. Videogame 10 anos atrás. Você é louco, você é louco, mano. Ô, oh, Drogba 84 no videogame, velho. Luiz Fabiano pra fazer um contrato de um ano? Opa! Pega a última passagem do Luiz Fabiano, Benjamin. Mal jogou. Para, é um morto em campo, então véio. Pega a última passagem do Drogba. Ah, para. O Drogba nunca jogou aqui, ô prego. Não, mas pega onde você quiser. Os dois, pra mim, é morto. A última boa passagem do Drogba foi em 2012 pelo Chelsea. Mas aqui no Brasil ele tem que rola. São 5 anos. Eu também quero o Drogba, mas não tem qual a diferença. Temos mais algumas mensagens aqui no oferecimento do Extra. Você merece Extra Economia. FIFA Mobile da Electronic Arts, baixe agora mesmo na Play Store ou App Store e divirta-se. Também Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Tem mais mensagens através do nosso WhatsApp. Alexandre, você é comentarista esportivo. Não se esqueça. E outra, se comporta no estádio 97, tá? Passa pelo menos do primeiro dia de trabalho, por gentileza. Caraca. Já passou. Já passou, é o segundo. Já tô no lucro, já tá no estágio 2. Olha. E quando chama pelo nome completo, Alexandre. Ah, errou, né, velho? É igual o filho, quando você chama um filho. Olha, quando... Ale, quando ela fala pra você, Ale, quando eu chegar em casa, eu vou conversar com você, Alexandre. É melhor nem aparecer, né? Você não vai pra casa? Não, né? É melhor. Dorme na rua? Sim, é melhor, viu? No mas banco... deixa o carro lá na porta, lá pra ela ver que você tá lá. Sim, né? Daí fica quietinho ali, ó, no banco, dormindo. Ela só fica olhando de longe, ela fala, você vai subir. Lembra uma hora você vai subir. Quando a mãe falava que ia bater, você saia correndo, depois cê voltava. Você vai voltar, você vai voltar. Vamos lá, mais uma mensagem. Boa tarde, meu nome é Jefferson Alves, sou o Jabá de Osasco. Jabá. Deixa eu falar pra vocês aí, Jabá que no feijão, eu li hoje que o De Namore já tá praticamente contratado por um time italiano. Pra você ver como que a categoria de base do Corinthians é falha. Cara, nem jogou no profissional e já vai embora. Igual o Matheus o ano passado. Forte abraço aí. Vai, Corinthians. Mano, é nóis. Delamore. É bom esse Delamore? É o zagueiro barbudo, mano. Tem nome de motel. Vendeu esse moleque? Não, mas tem o interesse aí do clube italiano. O Vinte, ele tem razão. É um menino aí que tá se destacando na Copa de São Paulo, ele tem meio cara de terrorista, ele tem uma barbona. Eu sei, ele tem um barbão. Sabe, mas é um moleque que tá se destacando sim, RG. Moleque aí firme. É, joga bem, inclusive marcou um gol aí recentemente aí também, mas não tem como, velho. Hoje o futebol brasileiro, enquanto não muda a lei também, é refém. Você não pode ter um vínculo profissional com esses moleques aí chega um clube europeu e pode. É complicado, mano, é complicado. Ô, Benja, vamos falar do Extra? Olha só, passe no Extra e aproveite o festival do bebê. Aí o Domênico vai ser pai de novo, aí Dodô, passa lá no Extra. Terceira menina. Caraca. Você não soube? Não. Manda um abraço pro Marquezine, que vai ser pai também aí, ó. Um abraço aí. A Bruna Marquezine? Não, Marquezine é meu amigo, mano, o Magrelo. Passa pra Marquezine conhecida é a Bruna. Não, o Marquezine é meu amigo. O casal Brumar tá bombando. Olha, os melhores produtos. Pô, o cara postou uma foto com a menina lá, uma garrafa de vinho, os caras foram atrás pra ver quanto. Vai saber o preço, velho. Olha que misericórdia, velho. Tá vendo? Mas o cara é bilhardário, velho. Deixa o cara. 200 milhões. Aí botaram lá que ele tá com uma garrafa de vinho de 11 pau. Pô, o que é 11 mil? Deixa o cara. Aí, outra, a Marquezine vai dar um sangue de boi pra mulher? Não vai, né? Agora apesar vem também Marquezine, né? Vem cá. O cara também posta. Mas é uma afronta, ó, mano. O cara também posta lá. Vira o rótulo. É pra mostrar. Ó, quer se pra fazer. Tá. É. O Messi também postou, ninguém falou nada. Mas ele não colocou o rótulo. Colocou, então não, é outro trouxa. Não, diz que a do Messi que custa 11 milhão e a do Neymar custa 600 e pouco. É a leitura do rótulo lá, vai na garrafa mais cara. Aí depois eles foram na do Neymar, era de 600 e pouco. Ah, então tá louco. É só 600 reais. Gente, o cara ganha um caminhão de dinheiro por ano. Vocês querem que o cara. É pra ir um copo d'água, velho. A galera enche o saco do Neymar pra tudo. O cara é rico, velho. Se ele compra uma Ferrari, reclama. Pô, o Neymar tem que morar lá no Mosteiro de São Bento, pronto. Ah, mas ele que tá expondo a vida dele. Ele pode amar a mulher dele sem fotografar. Ah, tá bom. O povo reclama muito. O cara tem 24 anos, postou uma foto, tá apaixonado pela menina lá, tomando um vinho. Puta, que drama. Tá gastando cartucho ali, hein? É, tá gastando. Gastando cartucho na Marquezine. Pegar qualquer uma, né? Os melhores produtos pra quem você mais ama com muita qualidade e economia. Fraldas lenços umedecidos, roupinhas e muito mais. O Domênico, vá até o Extra e confira. Fraldas em até 3 vezes sem juros, pagando com os cartões Extra. E economize mais 5% na promoção 1, 2, 3 Passos da Economia. Aproveite, hein? Fralda Pampers Comfort Sec, vários tamanhos. Forte Bag, leve 3 por apenas R$56,46 cada. Fralda para piscina, a Hugs Little Swimmers. Vários tamanhos, leve 3 por apenas R$19,95 cada. Lenço umedecido Personal Baby com 50 unidades. Leve 3 por apenas R$5,99 cada. E mais, sapatinho para bebê Bambini. Vários modelos por apenas R$15,90. Tem mais, carro passeio Umbrella Mosaico por apenas R$119,90. Você pode parcelar em até 10 vezes, ouviu? Você pode parcelar em até 10 vezes sem juros nos cartões Extra. É isso aí, amigão. O Festival do Bebê é no Extra. Aproveite! Você merece Extra Economia, Chuck! Ah, é. Eu tô vendo aqui a foto do Messi bebendo vinho aqui. É com a mãe, né? É a mãe, né? O Aragão falou, nossa, pra encarar essa jaca tem que tomar 2 garrafas. É a mãe dele, deve ser a mãe, não é a mulher, é a mãe. Ô, olha. É a mãe. Não, a gente até encara ela, mas não o Messi, né? Não o Messi. Em tese. Sim. Marquezine tá suculenta, né? Ah, o Mota tava querendo me convencer que a Marquezine é feia. Ah, mas também você pode. Você vai escutar, ah, não é o feia, Mota, cara. Velho. Mas, ó, a Marquezine, na boa, ela tem mais sal do que comida de quem tem pressão alta. Entendeu? É, o Neymar, pelo status que ele tem, é a mesma coisa que o Alexandre Pato, quando levou aquela Stephanie Brito pra morar com ele na Itália. Ah, depois separou. Bonita, ah, mas Brito. Para, velho, para. Para. Apesar que é, sem sal, a mãe sem do sal. Filho do Neymar é mais bonita que a Marquezine. Lógico que é. Não, mas uma coisa, acho que no caso do Neymar não elimina a outra, né? Não. Não. Eu acho que, não é uma coisa que, né? Não, a Marquezine tá bem. E ela foi tá muito, suculenta. Foi muito bem naquele seriado lá da Globo, não sei se... Foi. Ela, a Marquezine. Ela mostrava... Oh, por exemplo, a Marina Rui Barbosa é muito mais bonita do que a Marquezine. Alexandre, vai dar um você pau, é comentarista esportivo. Lá, daqui a pouco vai Põe sentar. Aí, cadê? Põe aí. De novo, mas toda hora. Foi legal. Alexandre! Falar isso onde começou o Big Brother, não sei se... Eu vi. Vi. Alexandre. Só o gêmeo. Ah, Alexandre. É o você é comentarista... Esportivo. Remix, não se esqueça. Esportivo. É rádio não se esqueça. Tá brava. É, isso aí ela quando ela tá boazinha. Quando ela tá boazinha, quando ela tá carinhosa, é assim. Apanha, velho. Taizinha, vai assistir, ô, mano, esse ano? Ah, lógico, comprou o pacote. Ah, é? Ele tava comentando. Ô, você viu, você podia ter entrado, né, mano? Porque foi só gêmeos. Podia entrar você e seu irmão. Imagina vocês dois lá na casa. Ah, não tem saco pra ver Big Brother, não, velho. Não, mas vocês não, participando. Participar, pô. Ganhar um milhão de gêmeos. Hein? Se eu quiser ver animais confinados, eu vou no zoológico. Milhãozinho e meio. Vamos aqui ao momento sem parar. 3 ouvintes na sequência. No oferecimento de Sem Parar. O Sem Parar agora funciona com um único adesivo. É mais tecnologia e muito mais praticidade pra sua vida. É a pulseira VIP do seu carro. Toca, Asdrúbal. É, mano. Esse cara tá tossiu, mal, velho. Um abraço pro meu amigo Thiago Pulgones o aí. Cara tu... Alô? É, o Pulga tá aí. É cheio de pulgones, né? É. Alô? É português. Alô? Quem fala? É o Alexandre. Grande Alexandre, xará do Ale aqui. Alexandre, você Alexandre. É comentarista esportivo. E Alexandre do quê? Alexandre Roberto de Paula. Pô, lembra o samba do De Paula Esportes? Lembra que passava... Era futebol de salão? É, passava... Era... Os menores... Era loja era de esportes. Era da tua época também, né? Sei lá o que era. Tinha aí, loja de esportes também, mas tinha o De Paula, que tinha o campeonato aqui dos fraldinhas. Isso. Então, mas o De Paula Esportes era o que tinha loja. É? É uma loja esportiva, né? De, é, De Paula Esportes. Lá no centro. Ó, isso é um saco. Passava na Gazeta, domingo à tarde. Na boa, com todo respeito, mano. Mas torneio fraldinha, quem gosta é pai, velho, que vai lá pra ver. Não tem nada mais chato do que ver um moleque que o calção é maior que ele jogando bola, velho. E o pai que torce naquela porra, lá enchendo o saco, velho. Pô, quem põe o moleque, velho. É legal pro pai, velho. Mas eu vou te falar, naquela época que passava o De Paula Esportes, realmente era só pros pais ver as crianças jogando. Hoje, se tivesse só em fraldinha, a empresária já tá ia lá. Ter a empresária, assessora de imprensa, né? Os moleques já iam entrar com 6 anos de idade com o empresário e advogado. Mas os caras vão lá, né? Os caras vão na quadra, no ginásio, olhar, assistir os jogos. É. Até porque existe ainda em vários clubes, mas a maioria, existe uma rixa entre o departamento de futsal e o departamento de futebol. Ao invés de eles se aliarem, caminharem juntos, o que acontece? O cara do futsal, ele tenta prender o jogador, porque quando ele vai pro futebol, quando ele vai pro campo, o cara do campo não deixa mais ele jogar salão. Então, muitas vezes, esses departamentos não se conversam. Os caras são tretados. É, assim, tem exceções. O Santos, na gestão anterior, não nessa, fazia um casadinho. Então, quantos atletas tem na categoria sub-15, por exemplo? Ah, tem 30 atletas. Então, esses 30 vão treinar 2 vezes por semana o salão e 3 vezes o campo. E aí vai subindo de categoria. Na 17 você treina 4 vezes o campo e 1 vez o salão. Salão é melhor para desenvolver habilidade? É, sim, o raciocínio rápido, sim, tomada de decisão. Tem que apurar, né? Reflexo bastante. Ali. Você tem um histórico aí de grandes jogadores do futebol brasileiro. O Robinho, né? Por exemplo, mas aí Neymar. Se você for buscar o Ronaldinho Gaúcho, o Adriano. Tem mais. São muitos jogadores. Olê. Opa! E por que o Falcão deu certo, cara? Foi só por causa do Leão, cara? Ah, na verdade, eu acho que as modalidades elas têm que caminhar de forma conjunta. O Falcão ficou muito tempo sem jogar futebol. Ele jogou futebol, mas ele ficou muito tempo sem jogar futebol. Ficou só no futsal. E aí ele precisava de um período de adaptação e aí encontrou o Leão como técnico, que não gostava do jogador, porque era o jogador do presidente, e não teve paciência para deixar ele lá. Rapaz, esse dia que o Falcão foi contratado, o Leão estava aqui nessa cadeira onde está o Mano agora. Sim. E aí eu li a notícia, São Paulo acaba de contratar Falcão. Rapaz, você precisava ver a cara do Leão. A cara do Leão. Ele pôs a mão assim na cabeça, as duas, assim, e balançou pra trás. E quem? E eu que levei, e depois eu levei ele pra casa. Quem? E ele falou pra mim, não vai jogar comigo. É. E ainda o... E no jogo? O pessoal, por exemplo, o presidente fazia um jantar lá com os amigos dele. Bolinho de bacalhau. Aí os filhos dos amigos ficavam lá em cima do presidente. Pô, tem que colocar o Falcão, tem que colocar o Falcão. Aí o presidente ia lá no Leão e falou, Leão, e aí o Falcão e tal? Aí que piorava a situação do Falcão, né? Mas ele vendeu muita camisa lá, era querido pela torcida. Só que... Pecado, podia ter mais minutos, pelo menos. Ô, Pugones. É verdade. E que time você torce, Alexandre? São Paulo. Tricolor. Eu tava perguntando agora pra alguns São Paulinos aí, né? Alguns, mais de 800 responderam. Se seriam a favor hoje de ter o Luiz Fabiano, mesmo veterano, no lugar de Chaves ou o Gilberto. Qual a tua opinião, Alexandre? Cara, eu sou fã do Luiz Fabiano, não tenho nem o que dizer do futebol do cara. Mas, cara, pela última passagem aí não rolou, meu. Não rolou, né? Ele é expulso toda hora, prejudicou várias vezes, entendeu? Ele já fez a história dele no São Paulo, eu acho que tem que ir atrás de outro cara. Não conseguindo outro cara... É, né, velho? Não conseguindo outro cara, aí, de repente, poderia tentar novamente, vai fazer o quê? Porque, realmente, cara, Gilberto não dá o Gilberto. Mas eu vou te falar, eu acho que... O Chaves já teve chance, eu acho, eu não teria, tentaria novamente, Fabiano, não, velho. O Luiz Fabiano, se voltar pro Brasil, não é pro São Paulo, não, pô. Ele tem um acordo verbal com o Vasco. Tem, tá, claro. Mas, ô Alexandre, eu tava vendo aqui uma questão. Ontem, né, o empresário do Jusilei até passou a informação pro Benja de que entre São Paulo e Jusilei tá tudo certo, que faltam as burocracias chinesas lá. É. Bom. Agora eu tô vendo uma notícia aqui postada pelo Lance, viu, Benja? Sim. Não sei se é só uma questão de burocracia, porque burocracia diz assim, falta assinar uns papéis. Segundo a opinião aqui do diretor, ou a informação do diretor de São Paulo ao Lance, o José Jacobson, ele disse assim, a situação do Jusilei é essa que todos vocês já sabem e disseram. Fizemos tudo o que precisava ser feito. Estamos aguardando os chineses decidirem se liberam o atleta. Então, não é questão, não é quando libera, é se libera. Vou ler aqui. Eu troquei aí eu mandei uma mensagem pra ele, o empresário do Jusilei. Sim. Tá aqui, cadê a minha pergunta? Você tem alguma novidade sobre o Jusilei? É, ainda não, mas tendo eu te aviso. Quando tiver o ok do chinês, te falo. Aí eu falo, o que você acha? Parte do jogador está tudo certo. Só falta o ok do Shandong, que acredito que vai fechar. Aí eu pergunto, é grana que está pegando? Não. Lá é assim mesmo. Eles demoram mesmo. Demora pra decidir. Então, não é questão, não é nem demora pra soltar a documentação, é demora pra decidir se vai liberar. Mas né? Ele falou pra mim que. Você viu aqui, ó. Ele tá falando aqui, ó. Acredito que vai fechar sim. Eu pego muito nesse assunto porque eu acho que o Jusilei vai ser muito importante pro São Paulo. Eu também acho, que vai melhorar muito ali. É, o São Paulo tá precisando de volante, né? Já tem um bom tempo já. O Hudson era esforçado, mas não dava, pelo amor de Deus, cara. Agora tá precisando de novo. O João Schmidt vai sair aí, parece e tal. Precisa de volante mesmo, cara. Mas, faz tempo já. E ele vai cair muito bem ali, né? Agora a questão é quem que o Rogério vai tirar pra colocar ele. Ah, mas com essa história de quem vai tirar... É pensar que o time está sendo formado agora, né? Vocês conseguem ver os nossos times jogando com o time titular, aquele time ideal, todo fixo, jogo? Não, né? Tem sempre cartão, suspensão, campeonato longo, contusão. Né? Então não adianta pensar, né? Eu acho que o grande problema do São Paulo realmente é o 9. Agora. Vai montar um time e vai rodar esse time. Não é, tem, agora, não tem jeito. Eu acho que, inclusive, dizem que a diretoria falou pro Rogério que até... 20 dias, o São Paulo vai ter um 9. Agora, aonde eles vão buscar, não sei. Eu, galera, eu não sei o que vocês acham aí, mas eu acho que o São Paulo tá sendo feliz aí nas contratações, cara. Não sei se vai dar certo esse time ou não, mas pro tanto que tem de dinheiro, que dizem que não tem dinheiro, né, tal, acho que tá até trazendo uns caras aí até que bons, cara. Eu concordo. Que tem por aí, digamos assim, né? Muito bom, o São Paulo se deu muito bem com o Ney. Eu acho que é uma boa contratação. O Wellington Nem, o Cícero, boa contratação. O Nilton ainda não engrenou, né? O Nilton talvez aquele que ainda. Ele tá muito nervoso, mano. Parecia nervoso. Mas, mano, então é o seguinte, né, cara? Nem um jogo oficial, na verdade, né? Então não dá. Mas em tese, poucas contratações, Não, concordo. As contratações aí nos nomes aí são bons. Mas, por exemplo, Sombra, mesmo não tendo aí uma competição ainda oficial, um jogo valendo mesmo de verdade, mas ó, o Sidão mostrou segurança. O Cícero já mostrou ser um cara participativo e útil ali. O Wellington Nem, na minha opinião, foi o melhor jogador de São Paulo ali nessa Florida Cup. Também acho. Entendeu? Então, diante do que os outros já mostraram, acho que o Neilton ainda não conseguiu mostrar nada. Eu acho que ele ficou muito nervoso, mano. Você sabe onde que eu acho que pode ser o grande diferencial de São Paulo, além de ser o próprio Rogério técnico, o diferencial pelo trabalho dele? Mas esse diferencial do talento a mais pode surgir dependendo de como entrar no time... O David Neres, que é jogador que tem drible. O Luiz Araújo, que a gente não sabe se o São Paulo vai vender. Eu li hoje que o São Paulo teria pedido 9 milhões de euros. Me dá 9 milhões de euros que nós vendemos. Tem que fazer isso. Mas conta. É jogador que tem drible. E o Shailon, e também, por que não, o Lucas Fernandes. Mas o Shailon, pra mim, é o mais talentoso deles. O Lucas é macho, né? Que ele vai ficar pronto. Às vezes, o diferencial tá nesses meninos aí da base que tem drible e velocidade. E agora estão tendo mais oportunidade, né? Eu acho que o David Neres é titular desse time aí, cara. Com toda a chegada desses caras aí, se o Neilton continuar do jeito que tá aí nervosinho, ou sei lá, tá pipocando aí, tudo bem, não, realmente, foi um amistoso, tá começando agora e tal, mas eu não sei aí se ele vai ficar com essa coisa aí. Mal ele chegou, já rolou aquele lance lá, que ele falou aquilo no Twitter, sei lá onde... Aí a torcida já tá assim, se o cara entrar e continuar do jeito que tá, meu, mano, a galera vai pegar no pé dele. Mas eu acho que ele tá nervoso até por isso, que ele tem que provar que é bom. Só isso. Mas gente, isso. Pessoal, ele jogou 10 minutos. 30 minutos de um jogo amistoso. Que nem valia, né, velho, praticamente. Não, e não pode ser avaliado mesmo por essa meia hora. Agora, se você pegar o que foi a carreira do Neilton... Aí é outra história. Disparado, o melhor, para não dizer o único momento dele, foi no Botafogo na temporada passada. Concordo. Os dois Santos, jogos no Santos? O Santos, time sub-20 do Santos, que foi campeão da Copa São Paulo quando ele jogava, ele era reserva absoluto. Sim. Aí foi disputar a semifinal daquela edição contra o Palmeiras, né? Lá em Barueri, o Palmeiras era muito favorito, inclusive, tava com 5 suspensos. Aí ele entrou, jogou muito bem aquele jogo. Detonou. Jogou bem a final contra o Goiás. Apareceu. E aí ele já subiu. Tudo deu certo na hora certa, no jogo certo. Vai dar certo no São Paulo. Mas no Cruzeiro ele não pegou nos coletes. E aí no Botafogo realmente ele fez uma grande temporada. Eu prefiro pensar mais no David Neres do que no Neilton. Eu também. Não é por causa desses 30 minutos dele ruim, não, viu? E mais no Lucas Fernandes, e mais no Neres, mais no Shailon. Shailon vai fazer chover. Do que no Luiz Araújo também. Você acompanhou, eu tava ouvindo lá uma vez, você cobriu lá São Paulo e Bahia. É. Não foi? Você tava comentando São Paulo e Bahia? Esse Shailon tem porte de jogador diferente, hein? É, um meia mais moderno, né? Que participa um pouco mais do jogo, né, tanto no momento ofensivo como no momento defensivo. É um jogador que chamou muita atenção dos principais nomes do São Paulo na conquista do bicampeonato da Copa do Brasil. Tem um bom toque de bola. Tomara que seja um novo Kaká aí, né? Porque a gente tá precisando de um 10 também, né? É. O Cueva é bom, mas ele precisa de mais alguém ali também, cara. Falta, né? Falta um 10 ali. Falta mais nego ali pra ajudar no meio de campo. Sim. Tá certo, Alexandre, olha... Meu amigão, só pra finalizar, você já tá com medo aí do Drogba que tá chegando? Ah, já tá gelando aí, velho. Quem é Curim? Tá borrando a calça aí, velho. Eu tô torcendo pra que chegue esse cara. Gela mesmo você, que o Didier tá chegando, hein. A desculpinha de vocês é que vocês não têm time. Eu quero que venha mesmo esse jogador. Pode fechar gela já. Gela mesmo, não, gela mesmo, filhão. Pô, mas paga a dívida, hein, mano. Eu quero vocês fortes pra gente bater na cara. Gela que o bagulho é louco. Ó, a pior mentira é aquela que você conta pra si próprio, velho. Você olha todo dia embaixo da cama pra ver se o Corinthians não tá aí. Mano, quem que perdeu, gente? Peraí. Eu olhei e não tinha ninguém. Quem que perdeu, velho? Vé, tá de brincadeira, comemorar a Florida Cup, velho. Vocês são dignos de pena. Vocês são dignos de pena. Não, para. Eu comemoro sim, Os três últimos Mickey Cup. Na minha cama tinha uma galinha. Eu comemoro meus jogos. A sua prima tava dormindo no seu quarto? Ó, eu comemoro o Mickey Cup sim. Eu comemoro Taça do Mickey sim, só Série B que não. Taça do Mickey, eu comemoro. Ué, o Paulista da Série B, você sem vergonha? Ah, lógico. Taça sem vergonha da Série B do Paulista. É, não, o cara comemorar o Brasil Cup aí, caiu, a Flórida, o Rio Cup, e a Flórida Cup não pode Paquito, comemorar. Paquito, vai reclamar com a FIFA, patrão. Vai reclamar com a FIFA. Você vai reclamar com a FIFA. Vai reclamar com a FIFA, Paquito. Perdeu, assume, velho. Tapa na cara que a gente deu de você. Aonde, filho? O torneio aqui não valia nada. Ganharam uma pantufa e um Mickey de pelúcia. Vai te mas matar, ganhou. Vacilão. Ganhou. Chega o dedo tremia falando, ai, o Rogério vai perder, vou tirar um sarro aqui, ó. Olha, devia ter nossa milhões de corintianos. Esses tal que eles falam que é 30 milhões. Digno de pena. Preparado. Todos engatilhados pra zoar que o Rogério ia perder. Lógico, chupa. Você acha que a torcida do Palmeiras é digna de dó? E o Sidão lá na frente amarelou, velho. Já comemora fora da cama. Ué, digno de pena. Se não fosse tão importante, vocês não estavam tanto mimimi. Vocês dó. Ah, é. Só começou a valer mesmo a partir do mimimi. Não faz mimimi, faz piu-piu-piu. Não, faz cocorococó. Faz escorococó com a tua. Olha! Alexandre, um abraço pra você, cara. Outro, boa noite. Querido. Valeu, galera. Quero mandar um abraço aí pro Galinha Cabral aí, meu brother. A galera dos Vikings aí. Galinha Cabral, velho. Os Vikings? A galera dos Vikings aqui de Guarulhos. Beleza. E a galera dos Mafriosos aí, a rapaziada que a gente bate com uma bola sempre aí. Pô, acrescenta aí, agrega aí no WhatsApp aí do Benja aí, os Mafiosos. Pode deixar. Valeu, Benja, um abraço. O Benja não tá aí, o Benja nem falou nada, velho. Eu? Aqui, eu? Tá embaixo do pé do Jaca. O Benjamin voltou! O Benjamin voltou! É que ele tá com um grito na garganta. Eu tô aqui atentamente ouvindo vocês. Benja, sou seu fã, velho. Obrigado. Sou seu fã, você devia ser São Paulino, cara. Ele é, mas eu não vou assumir. Ele é, velho. Muito obrigado. Ele vai assumir, mais hora, menos hora. Eu vou te falar, aqui é Corinthians, não tem jeito. Que é legal. Puta, Benja, mas você precisa se gravar pra você ver como você não convence. Não, aqui não custa um louco. Nasci, morrerei, serei corintiano até onde quer que seja. Pode alheira, pô. Oi? Você gosta de Aleira? Aleira! Que Aleira! Aleira! Você gosta? Pô, tá com uma puta fome, falei, vou comer. Pô, bolinho de bacalhau, ninguém merece. Pô, você não curte, você é um prego, velho. Tá bom! E o quê? Valeu, Pulgones, obrigado, viu? Valeu, Alexandre, obrigado! Valeu, galera! Mano, chicletão na veia, mesmo casado, hein, velho? Dá-lhe chiclete, hein, mano? Dá-lhe chiclete, mano. Dá-lhe chiclete com banana. Falou, Sombra, abraço, é nóis, galera. Mano, até mais. Olha, quanto tempo eu não falava do chiclete com batata. Chiclete com banana, vacilão. Acabou, né, mano? Acabou, né? Acabou nada. O chiclete ainda continua, mas o Belmar que saiu. Ele tá fazendo então agora acabou, uma carreira só. Acabou. Chiclete é chiclete, Paquito. Claudinho sem bochecha. Ele faz a carreira Claudinho sem bochecha. Mas vou te falar, mano. Eu gostava mais de asa de águia do que de chiclete com banana. Chiclete eu cansei de colar também nos camaleão da vida e tudo mais, nos nana. Mas o asa de águia era o bagulho mais top, mano. Vamos lá, pegava segundo ali ouvinte, um coco bambu. No momento sem parar, o sem parar agora funciona com um único adesivo. É mais tecnologia, muito mais praticidade para sua vida. É a pulseira VIP do seu carro. É que o mano também tem a dona encrenquinha na vida dele. Largou tudo. Largou a vida é de boa, mano. Antes disso, pegava muito sapinho na boca, mano. Eita. Ih, caiu, mano. Caiu. Igual o Palmeiras, velho. Caiu. Ligação ao Viverdo. É, vamos ver se tem mais um já aí na tem. Linha. Alô? Alô? Alô, consegui, baralho. Alwin. É nóis. É nóis, mano. Quem tá falando aí, amigão? É o Juan Felipe de Barueri. Juan Felipe, mano. Nome de porteiro de zona, hein, mano. Não, mano. Ah, isso, mano. Que isso? Não, mano. Juan Felipe, mano. É, ô, Juan Felipe, você saiu do inglês agora, velho? Não, que isso. Imagina. Nome dos malucos que acabaram de sair do inglês, né, RG? É verdade. Juan Felipe, mano. Corintiano, né? É... Caligou esse ano, né? Eu consegui falar com vocês no primeiro dia que vocês voltaram de férias. Ih, mano, então... O Raul perguntou, você não acertou. Pegue é, o banquinho, tchau. Pega a Ruanda direito e vai embora, velho. Vamos ver, o próximo ouvinte. A gente liga na cara, velho. Aqui é assim. Eu vi, o Vasco sabe tudo. Você sabe quem tá falando do Raul Gil? Pô, eu gravei um programa, sabe aquele arquivo... do Globo News? Sim. É. Pô, gravei a semana e assisti ontem um especial do Flávio Cavalcante. Puta, eu peguei Flávio no final, que pecado, cara. Eu gravei é curto, né? Tem 35 minutos. Flávio assim, Cavalcante. Pô, eu via, né? Eu peguei o Flávio Cavalcante. Eu tive o Flávio Cavalcante, era legal pra caramba. Rapaz, mas você sabe que eu não me lembrava dele chegando lá na TV Bandeirantes e anunciando ao vivo? Falou, ó, eu vou parar com a televisão porque eu não estou bem de saúde. Aí a plateia fazia assim. Oh! Ele falou, não estou bem, vou parar. Não estou legal, estou com estresse. E ele morreu 4 dias depois. É mesmo? Tá? Eu não me lembrava desse dia. Do Flávio, eu lembro do lançamento de Emílio Santiago. Emílio Santiago? Paulo. Ah, então, no especial mostra. Puta, o dia que o Emílio... Pô, e ele era louco, ele adorava que nem o Sombra, né? ET. Ele era fissurado, né? Curtiu o filho um dele falou. Pô, ele entrevistou o Kennedy, cara. Não lembrava disso aí, não. Oh. Não, e ele ia lá pra Minas pra ver... Não, ele era ET. Bom, hein? O cara era bom. Pra ver quadros. E ele falou quando ele fez aquele quadro lá que ele quebrava os discos, lembra? É. E ele falou assim, não adianta vocês virem querer me intimidar, não. Vou continuar. E outra aqui, ele apoiava a ditadura e ele ficou 4 meses, né? Dois meses suspenso no ar por causa da censura. Qual que foi a entrevista? Ele fez uma entrevista... Simonal? Não, o Flávio Cavalcante. Ele fez uma entrevista, uma matéria lá que a censura tirou ele do ar. Por 2 meses ele foi suspenso. Eu lembro que ele levava os caras lá, o Homem Avestruz. É, tinha uns lances meio loucos. O cara louco, que engolia as bolas de bilhar. Tinha uns lances loucos. Boa noite, Brasil. Boa noite, Brasil. É, qual o seu nome completo, amigão? É Ronaldo Ricardo. Mas do quê? Ronaldo Ricardo? Não, mas Ronaldo tem mais coisa. Ricardo, opa. É o famoso, só isso, velho. É o famoso RR. Não, é impossível você chamar só Ronaldo Ricardo. É o nome artístico, né? As camisas, não, peraí, dele, as camisas dele tem um brasão RR. Ô, amigão, preciso do nome completo, velho. Ronaldo Ricardo, é isso mesmo. Só ah, isso. Mas duvido que é só da isso. Da família, véio, dos Ricardos. Opa, Ronaldo Ricardo. É, velho, imagina o que esse cara tem de homônimo no Brasil. Tinha o Bozo, cara, o Luiz Ricardo, tem o Paulo Ricardo, RPM. Não, tem o RR, tem o Rodrigo Rodrigues. Não, e Bozo Rodrigo bom Rodrigues. É aquele drogado lá, o que usou droga, que lá era show, bom. Né? Qual que era o cara? O filho da Márcia de Windsor. Aquele Bozo era bom, velho. Era o Arlindo. Aquele cara era o melhor Bozo que tinha. Ele virou pastor. Cafuringa, não. Cafuringa. Cafuringa. Ele virou pastor. É, Cafuringa. E o Ricardo, quantos anos? 36. Aí, RG, 36. É difícil, hein, mano? Mas, o cara que tem dois nomes próprios aí. É, mas se ele é Ricardo, é melhor do que ser pobre Ricardo, né, velho? Fazer o quê? Tem jeito. É, Ale. Boa. Boa, boa. Zero. Ah, vai zero. Ah, seu chupador do cacete. E acha até que ele foi bem agora na nota. Bem porra nenhuma. E o amigão, qual o seu bairro? Cidade de Tiradentes, amigão. Zona Leste, querida. E trabalha com o quê? Eu sou supervisor dos Correios, amigão. Eu amava os supervisores de Correios. Supervisor de Correios. Ô, amigão, nos Correios ainda o pessoal despacha arma, essas coisas ainda ou não? Não, né, mano? Não, às vezes despacha, aparece, mano. De vez em quando aparece. Não aparece os BO desse, mano? O que... Aparece, cara. E o que de mais estranho vocês já encontraram despachado nos Correios? Arma, a gente acha de vez em quando. Arma branca, arma brinquedinhos sexuais. Por exemplo, ó, partes de corpo humano já. Ah, já não, mano. Não, isso nunca. É os Jogos Mortais do Correio? Não, não, às vezes aquele bagulho de filme, o cara manda a mão pelo correio, mano. Sabe? É. Tipo, fala, e o brinquedinho sexuais? O bar, semana passada, ele tava pé de raiva, que ele comprou aqueles negócios pra aumentar o pênis, sabe? Sim, de bomba. Bombinha. Só que veio e falaram que a caixa vinha numa embalagem discreta. Rapaz, chegou aqui o prédio inteiro, queria saber quem tinha comprado, veio tudo. Verdade. Kit completo, hein, Bá? Kit completo. O Casares não adiantou nada, né, Bá? O Casares comprou dois, pelo que eu vi, hein? O Casares? Né, você tá impressionado, hein? Olha, olha, você curtiu, né? Não, ele colocou a mão na boca assim, olha, tá babando, a menina. Alexandre! Olha, dona encrenca, eu vou te falar, viu? Acho que aqui, ó. Porra, Alexandre. Acho que aqui choca uma cenoura, assim, velho, também. Tem gente que colocou na tela do computador, você é louco. Eu, hein? E, ô, amigão, torce pra quem? Corinthians, mano, é nóis, mano. Ela é nóis, hein, mano. Ela é nóis, amanhã que eu devia entrar com a faixa no peito já de campeão. Amanhã, ei. Como assim, velho? Ah, mas também acho que o desenho aí. Copinha. Amanhã, nossa, mas não dá nem. Amanhã o Corinthians vai ganhar, gente. Só se chover canivete aberto amanhã. Mas mesmo você assim é capaz de ganhar. Porra. Porque, querendo ou não, o Batatais tomou de 5 do Paulista aí na semifinal e possivelmente amanhã vai tomar uns 10 do Corinthians. Vai. Ô, mano, amanhã faz xixi no campo. Imagina, amanhã faz xixi no campo. O presidente do Batatais, não sei se ele deu um migué, ele tava falando que todo mundo já sabia, inclusive os jogadores, que tinha o Gatolino lá, o Gato Félix, e que eles entraram meio que dando uma segurada e por isso que o Batatais tomou de 5-1 do Paulista... Juro que ele falou isso. Não, mas eles sabiam mesmo, porque antes mesmo do jogo aí foi quando o Batatais apresentou a denúncia na Federação Paulista, que só acabou sendo julgado após o término da partida. No sábado, mas eles já tinham feito essa denúncia porque um cagueta lá do São Gonçalo, acho que já jogou com o moleque lá com o zagueiro. Ele tava acompanhando. Foi lá e caguetou pros caras do Batatais lá e os moleques foram lá e falaram aí, com a diretoria. Agora, se os jogadores entraram mais devagar por causa disso, não dá pra saber. Ele falou que sim. E os jogadores meio que deram uma largada, já se pouparam, porque já sabiam que estavam na final. Mas e se numa dessa comprovam que era ele mesmo ali? O moleque não é gato, velho. Por isso... Aí vai fazer igual você fez aquele dia lá que você foi jogar aí pode perder que não é tudo nosso. Tá tudo nosso. Na volta a gente reverte, velho. Por isso que eu coloquei na condicional a palavra do presida, mas... O Corinthians, independentemente de qualquer coisa, é muito mais time, né? Ah, mano. Capaz de levar. Amanhã ainda mais pra Pacaembu lotado, 4 da tarde, o bagulho é louco. Porque não era de manhã, mano? Ah, mas por causa do interesse televisivo aí, esse jogo tava marcado inicialmente pras 10 da manhã, como costumeiramente acontece. Mas por causa do interesse televisivo aí, o jogo vai passar na parte da tarde. Diz que tá o que é mais confusão, legal também. Tá mó confusão pra comprar ingresso, né, mano? Ah, mas sempre é, né, Matinho? Não tem jeito. É novidade. Mas, ô, amigão, e com relação à possível vinda aí do Jadson e quem sabe o Drogba? Te anima? Ah, o Jadson anima um pouco, cara. O Drogba, eu acho que é uma... O Corinthians jogar dinheiro fora. Estão oferecendo muita coisa pra ele. Tem o marketing, tudo, essas coisas. Mas eu acho que pra mim não funcionaria, não. Eu acho que se a gente investisse dinheiro na molecada que tá jogando a Copa São Paulo, seria melhor do que estar com o Drogba em campo. Mas vou te falar, cara. A vinda do Drogba seria talvez aí até uma ação aí de marketing do Corinthians aí pra inclusive ajudar o jogador. Porque hoje o Drogba depende muito mais do Corinthians do que o Corinthians do Drogba. Concordo. O Drogba hoje é um jogador aí que tá na Major League Soccer, foi dispensado do clube que ele atuava lá do Canadá e tá desempregado, velho. O Drogba, pelo nome que ele tem, eu acho que ele é autossustentável. É um cara que agregaria no sentido de novos patrocínios, é um cara que venderia muitos produtos licenciados. Eu acho que, independentemente de quanto custe o Drogba, eu acho que ele consegue se sustentar. É igual aquela época que o Ronaldo veio pro Corinthians. Junto com ele... Chegaram inúmeros patrocinadores, você tem ainda uma exposição maior, você tem uma série de coisas aí que agregadas geram um valor pro clube que o clube consegue repassar pro jogador. Então, eu acho que esse jogador não me preocupa. O que preocupa é ter o Jô lá ganhando quinhentão, mano. Aí é osso. Também. Esses salários absurdos. O Corinthians ultimamente tem feito alguns contratos absurdos com alguns jogadores. O Christian mesmo também, o Jô também. Ganhar tudo que eles ganham, pô, pelo amor de Deus. Cara. Mas, ô, amigão, se liga nessa fita aqui, ó. O meio-campo, mano. Gabriel Giroto, Felipe Bastos, Jadson e Rodriguinho, e na frente Marlon e Drogba. Mano, o bagulho é louco, hein, velho? Bagulho é louco, vai ser um bom time. Ó, o time é esse, se o Carille souber treinar esse time... Qual que é a escalação aí? Giroto, Felipe Bastos, Rodriguinho e Jadson, na frente Marlon e Drogba. Você tá brincando que você tá encantado com essa escalação. Você tá de brincadeira, tá o melhor brincando. Time da América do Sul, Paquito. Você tá de brincadeira. O melhor time da América do Sul. Ano passado é melhor mesmo. Lógico que é melhor. Pior que o ano passado ia ser difícil. Mas também, né? Mas não dá pra falar que é o time, né? Vocês não querem um Marquinho Gabriel, não? Um Giovanni Augusto, um Guilherme? Oh, o Guilherme eu acho que eu quero, viu? O Guilherme eu acho que eu quero. Nossa, esse Guilherme é uma tiriça, velho. Não, ele é um sono desgraçado, é uma manhaca monstro. É mesmo, velho. Mas tecnicamente, pra mim ele é muito melhor que o Rodriguinho. O Rodriguinho foi o melhor jogador do Corinthians no ano passado, indiscutível. Mas o que o Guilherme faz, o Rodriguinho não faz. Mas esse que é o problema, o Guilherme ele não tem feito. Ele tem o potencial, mas na prática ele não exerce. Aliás, você falou de três jogadores aí. E no último momento do Tite como treinador do Corinthians, ele colocou para jogar os três juntos, Giovani, Marquinhos e o Guilherme, e os três estavam jogando bem. Né? E depois que o Tite saiu, as coisas desandaram, as escolhas também da direção foram equivocadas e nenhum dos três conseguiu jogar. Mas esses três jogaram juntos no último momento do Tite e jogaram bem. Mas o Rodriguinho, mano, ele acordou na metade do final do campeonato, né? Mas jogou não, muito. Mas o RG. Eu sei, mas, fazia, mas acordou. Lembra? Pô, não, mas você era um que pô, só faltava matar o Rodriguinho. Não, mas o ano passado eu já falei mal do Rodriguinho, sim, RG, porque. Não, você desejou o mal dele, eu lembro. Não desejei o mal, não. Eu não faço justiça, isso. E com justiça, porque ele não tava jogando porra nenhuma. Não, mas o ano passado, RG. Ele tava ficando ele de graça. Não, mas o ano retrasado, de fato, o Rodriguinho não tava bem. Eu critiquei ele inúmeras oportunidades, mas o ano passado. Passado, já diante do Campeonato Paulista, se não me engano, quando o Corinthians foi eliminado aí pelo Audax, o Rodriguinho já tava jogando bem. Mas espero que ele mantenha esse ano. Ele subiu muito o final do Brasileiro. É que aí ele deu boom, né? Porque aí o restante do time passou a não jogar nada. Ele desequilibrou. Mano. Agora, e outra coisa também, pra botar uma pulguinha aí atrás da tua orelha. É, fala aí ali. O Jadson jogou muita bola no Corinthians do Tite, no Corinthians campeão brasileiro. Jogou demais, né? Com o Tite, com o Renato Augusto do seu lado, com o time arrumado. Arrumadinho, né? Um time organizado. Ele jogou. Foi o melhor momento do Jadson jogando no futebol brasileiro. Nenhuma dúvida, né? Jogando no Corinthians. Sim, no Corinthians. Talvez foi, quando mas ele foi começou vendido. Bem no São Paulo também. Quando ele começou no São Paulo, ele tava bem. Não, mas também. Ele foi eleito. Não, no Corinthians foi o auge, inclusive, da carreira dele. Então, eu acho que ele jogou bem também, né? Ele foi bem, sabe? Quando ele surgiu no Atlético Paranaense, tanto é que ele já foi vendido logo. Sim. Ali ele estourou, jogou muito. E na Ucrânia ele foi muito bem. Tanto foi. Que ficou 7 temporadas. No Brasil, eu acho que ele nunca jogou o que ele jogou no Corinthians campeão brasileiro. O time organizado, o time bem, o Tite de treinador. Sim, agora é uma outra realidade. Agora vai ser uma decepção, Ale. Não tenho dúvida. O Mano está comemorando que ele vai tabelar com o Rodriguinho, com o Felipe Bastos, e com o Marrone. O Jô como referência. Com o Drogba. O Drogba. Se for pelo time lá que foi lá, velho, bate pra caramba, hein, mano. Futebol é pra macho, velho. Você não tem contato, vai jogar vôlei, Paquito. E você tá mudando, então, o seu conceito de que agora o jogador tem que voltar pro time. O jogador que fez sucesso tem que retornar. Não, RG. É quando eu falo a respeito dessa situação, é porque geralmente existe um longo intervalo entre a primeira passagem e a segunda. Com relação ao Jadson, isso aí não aconteceu, porque ele ficou praticamente um ano só fora do Corinthians. Ele saiu no final de 2015 e tá voltando agora. Mas é o que o Ale tá falando, vai chegar pra um time totalmente diferente. Não, mas é o Jadson, é o Magic Jadson. Vai ser o novo Christian. Ô, amigão, quer mandar um abraço pra alguém? Eu quero sim, cara. Quero mandar um abraço pra minha esposa aqui, Juliana, meu filho Rafael, meu filho Gabriel. Boa. Oi? Boa. Boa. É isso aí. O pessoal do serviço aqui que deve estar me escutando. Eu posso fazer um merchan, mano? Fala aí, parceiro. Manda. Só dosando me garante 3 vezes mais proteção e diversão? Ganhou um kit top do desodorante Extreme. O kit é legal demais, hein? Certinho. Opa, deve ser. Dosando é sempre bom, né, cara? Top, mano. Top. Boa. Deixa eu só fazer uma pergunta pra você, mano. Fala, irmão. O Pedrinho e o Carlinho, você não acha que eles podem render não no time de cima, cara? Eu acho que sim, cara. Principalmente o Pedrinho. Também, o Pedrinho é um moleque aí que se destacou aí. É um moleque que tá mostrando personalidade. E o Carlinhos aí, dependendo de como o Jô tiver, cara, vale a pena colocar o moleque pra jogar e deixar o Jô no banco. Também acho. E o Casim também, pelo que ele mostrou, ele já mostrou que é melhor que o Jô. E melhor que o Romero? Concordo com você também. Ah, melhor que o Romero. Só dele ganhar 500 pau por mês. Né? E eu gosto do Fabrício Oya também. Oya? É bom jogador. O pequenino Samurai. O Oya eu gosto, sabe por quê? Porque eu sempre, quando eu vou ver os jogos da base, eu olho que ano que o menino nasceu. Sim. Por exemplo, essa Copa São Paulo, essa edição, quem tá no último ano nasceu em 1997. E o pequeno Samurai, o Oya, ele nasceu em 99. Então ele joga essa final e joga mais 2 edições de Copa São Paulo. E o cara já é titular, jogador importante no time sub-20. Então isso eu levo em consideração, porque os fera mesmo, às vezes nem passa pela Copa São Paulo. Ou joga um ano e depois já sobe. O Gabriel Jesus foi assim, o Gabigol nem passou. Então são exemplos de jogadores que com 16, 17 anos... Teve destaque, já, vai embora. Neymar fez Copa São Paulo? Fez uma, mas meio que na reserva e tal. Fez. Escondido, muito, né? Muito jovem. Foi o ano do Ganso na Copa São Paulo, era a reserva desse time. E depois, durante o ano, ele já subiu e no ano que seria melhor dele, nem jogou. Ô, Ronaldo, um abraço pra você, cara. Bom feriado, viu? Beleza, galera, um abraço pra vocês, cara. Faz meses que eu tento ligar pra vocês aí. não tava conseguindo. Falei, hoje eu cheguei cedo em casa, falei, hoje eu vou conseguir ligar pra ele, se conseguir dar outra ligação. Conseguiu. É, fé e perseverança, é isso aí. É isso aí. Valeu, galera. Um abraço pra todos aí, hein? Valeu, irmão. Tamo junto. Acredite sempre. Esse é o momento Sem Parar. O Sem Parar agora funciona com único adesivo. É mais tecnologia, muito mais praticidade pra sua vida. É a pulseira VIP do seu carro, terceiro ouvinte, só ouvintes virgens, hein? Só de virgens. Ó, Casdrubal! Alô? Muito boa noite. Opa, oi, boa noite, quem fala? Boa noite. Boa noite, quem fala? Boa noite. Marco Antônio Correia. Marco Antônio Correia. E quantos anos, Marco Antônio? 37, por enquanto. Aí, 37, RG número 2. E aí, velhinho, você já correia lá no Ibirapuera, no Parque Vila Lobos? Onde você gosta mais de correr? Cinco tá bom, gente. Nem eu me aguento. Só na correria, Só na correria. É, a vida hoje é. E que se não imagina os caras lá em cima do telhado, como é que estão lá. É, eu corro lá no Ibirapuera, RG, depois eu volto de táxi. Ah, é? Nossa, coisa de gordo mesmo. O cara vai correr e volta de táxi. Coisa de gordo. E eu não gosto de subir, mano. Desculpa, Mota, mas você corre no Ibirapuera mesmo? Essa é a pergunta que eu ia fazer. Né? Correr não, né? Eu tô pensando, eu tô vendo aqui a circunferência do Mota. Não quero ser. Mas eu tava analisando de nós dois assim, eu acho que combina, velho. Fica 88. Não, acho que não combina muito, não. Mas eu vou contratar o Mota pra ser meu preparador físico. Mas eu vou te mostrar. Por quê? Porque eu vou dar 10 voltas em torno dele, já é um treino físico bem forte, hein? É. Com a cinturinha de peira aí. Mas você tem que dar uma agachadinha. Não, vamos evitar, né? Ah, mas tem que ter. Exercício tem sempre agachadinha. Isso não vai dar certo. Protege aí, beija. E eu vou te proteger, eu vou te falar, cuidado, ele é peçonhento. Sério? Mota é peçonhento. Caráter duvidoso e peçonhento. Será que foi por isso que ele trocou a marcha aqui 3 vezes do meu lado? Como assim trocou a marcha 3 vezes? Pois é, e a gente não tá nem no analisando, carro. Ô Ale, toma cuidado que ele fica amassando pãozinho embaixo na mesa. Ih, rapaz. Amasso mesmo, velho. Amassando pãozinho. Quem nunca fez uma massinha, vai? É tão bom. É, e ô Marco Antônio, qual o seu bairro? Eu moro no Jardim Arize. Jardim o quê? Jardim Arize. Vamos ver se eu tô bem já amigo. Tá vendo? Peraí que o Mota tá gritando, não consigo ouvir. Jardim o quê? Jardim Arize, do lado do Jardim Piquerobi. Nossa, Thiago, agora pega o cotovelo. Arisa. Não precisa de cotovelo, não. Porque é a primeira vez. Oi? É a primeira vez. É a primeira vez que liga. É Zona Leste, ali perto da Avenida Licanduva ali. Exatamente, Dom Benjamin. Ali é nóis, ali é quebrada nossa lá. Foi o dia que esse cara morreu. E trabalha com o que, amigo? Que o bar não via. Eu trabalho com atendimento a cliente. Como amava as pessoas trabalhando no saque. Mas você atende... O pessoal de saque não é legal. Mas você atende cliente do quê? Na verdade, eu faço gestão de uma central de atendimento. Ah, mas, velho, é atendimento ao cliente vai desde a prostituição, velho, até atendimento no call center. Mas é verdade, especialista em saque. É abrangente, né, mano? É verdade, RG, tô errado, mano. Isso é muito vago. Qual que é a empresa que você faz o atendimento? Eu trabalho na Alelo. No quê? Corretora de imóveis? Alelo Benefício. Alelo. Então tá bom, mano. Ah, tem vale refeição, não é? Essas coisas? Alimentação, refeição, vale transporte. Por um acaso eu vi um adesivo hoje. Ah, e sim, mano. E ó, amigão, torce pra quem? Eu torço pro espetacular São Paulo. Ah, é São Paulino, sombra de é uma instituição, uma entidade espetacular com um time não tão espetacular, né? Mas esse ano vai. Eu senti isso. Esse ano vai. Guardiola da América do Sul vai resolver tudo, velho. Quem? Guardiola da América do Sul. Rogério Ceni, o mito. Ô, Marco, você acha que só com a chegada de um centroavante resolve os problemas? Eu acho que sim, viu, Sandro? Eu acho que o time agora tá bem encaminhado. A gente tá começando a usar a molecada da base, que é uma coisa que São Paulo não usava, principalmente com um investimento lá em Cotia, né? Um investimento alto, e saiu de lá, exclusivamente lá o Homem Tocha, e depois não saiu mais ninguém de lá. Gente. Saiu de lá de quem? Homem Tocha. Homem Tocha? O Breno. O Breno. Ah, mas... E aí depois a gente... Agora tem o foguete também. Não, mas peraí, olha, o Rodrigo Caio saiu de lá. O Lucas passou por lá. Imagina o foguete concentrado com o Breno. Mas pelo investimento, pela quantidade de coisas, vê o investimento, por exemplo, que o Santos tem na base e a infraestrutura que tem. O São Paulo gasta 2 milhões por mês com a... E gastava mais, hein? Deram uma enxugada lá. É, que é, deram uma... 24 milhões por ano. Recebi a confirmação... É, recebi a confirmação que o Breno vai no programa Esquenta aí no fim de semana, hein? Não, vai pegar fogo o programa, hein? Ó, falar em Breno... O outro jogador, o jogador Douglas, aquele que era do Vasco, tava no São Paulo, já tava no São Paulo no ano passado? Sim. Foi melhor que o Breno nesses amistosos aí. E muito melhor que o Lugano, né? O Lugano eu não reparei muito, não. Mas o Breno eu achei muito fora de ritmo. No segundo jogo você só ia reparar se filmasse o banco. Mas no primeiro jogo ele foi bem mal, né? Não prestei atenção. O Lugano... Foi mal no primeiro? Eu acho que o Lugano já tá mais pra festa. Nossa, né, mais lento do que palestra do Suplicy. Então, Tá mais pra festa. Mas é que eu achei o Breno muito desligado. Não é desligado, foi sabe? Péssimo. Esse Douglas jogou o primeiro tempo contra o Corinthians. Eu acho que tem tudo pra ser titular. E eu acho que depende muito do Douglas... Pro Rodrigo Caio continuar jogando como volante. Sim. É o desempenho do Douglas que vai determinar se o Rodrigo Caio vai ficar nessa função. Mas o Breno acho que ainda carece um pouco. Não, mas é que ele ficou o ano inteiro passado. Um pouco parado, ele tá voltando. Um pouco de paciência, né? Porque ele tá sem ritmo. Deve estar tudo. Ele tá sem ritmo. E quando ele chegou e começou a ganhar ritmo. Chegou a jogar... Aí machucou. Mas teve umas partidas boas. O Breno fez. O Breno, você joga a bola do lado, ele olha e fala, que é isso? Quer dizer, não dá, né, velho? Ele tem que aquecer bem também, né? Tem que ter paciência, pô. Quem você acha, ó, se você tivesse uma bola de cristal aí, quem você acha que ia ser o grande destaque no ano? Do São Paulo? É. Eu acho que o Rodrigo Caio. Acho que isso vai ser o ano do Rodrigo Caio. Rodrigo Caio que tá meio embaçado lá a renovação. Mas fica o Rodrigo Caio, não fica, fica, não fica. O Rodrigo Caio dá em todo ano, né? Diziam que tava tudo certo, que ele já tinha aceito o acordo e tal. Não vai entender o que aconteceu. E até agora não saiu oficialmente que o Rodrigo Caio renovou. A gente precisa chegar a proposta lá, papel timbrado. Esse negócio aí de sai, não sai, o brasileiro ele tem a ambição de poder ir para a Europa e brilhar lá, porque parece que o cara fazer sucesso aqui, ele não tá satisfeito. Uhum. O jogador aí precisa ponderar muito bem qual que é a situação que ele vai viver, porque não adianta nada o cara numa dessa vai para um time de segunda linha, achando que vai fazer uma ponte, numa dessa não faz, acontece o que está acontecendo com o Caleri, pode ser que aconteça o que aconteceu com o Ganso, é que guardar as proporções não dá para comparar o Sevilla com o West Ham, certo? Não cabe na mesma frase. O claro. Sevilla hoje é um time aí que tirando os três lá título, de... Né? Sim, da liga. Sim. O Sevilla tá bem lá, tá na vice-liderança, se não me engano. Você pega ali, ó, Barcelona, Real Madrid e Atlético de Madrid, são os três principais da Espanha. Com exceção desses três aí, o Sevilla já vem na bota, tá no encalço. Agora aí, o Ganso foi pra lá e não conseguiu jogar. Numa dessa, o Rodrigo Caio vai pra lá e quer, tipo, queimar etapas, ou então fala, não, quero sair, força uma barra e vai, quebra a cara, velho. Mas o Rodrigo Caio é um cara que foi namorado por vários times importantes, sim. Né? Não, ele teve proposta do Sevilha, teve proposta do Hamburgo, se eu não me engano. Aí ia pro Valência ou Atlético Madrid. Voltou. São times importantes. Não, mas na última janela teve oferta aí e não rolou. Não, então, mas ele é um cara muito pretendido, principalmente pela versatilidade, né? E tá na seleção brasileira, né? Mas, ó, tem um passaporte já. Já foi, isso já tá. O João Schmidt, né? Que vai jogar lá no Atalanta. Atalanta é o clube do Rafael Tolói também, não é? O Tolói tá lá. Velho, o Tolói se escondeu lá. Pelo menos eu não tenho notícias aí de um grande desempenho do Rafael Tolói, que ele tá sendo convidado por um outro grande clube. Tudo bem, mas vamos supor que tá ganhando o mesmo salário. Mas assim, não é que ele escondeu, né, mano? Porque se o cara tá ganhando no mínimo o mesmo salário, mas tá vivendo com uma qualidade de vida boa na Itália, o cara curte. A máquina no Brasil não vive com qualidade de vida. Ele mostra pros grandes da Europa que ele tá adaptado, é uma vitrine, ele tá jogando bem, ele pode... Se ele se destaca lá no Atalanta, de repente é um grau ali maior, é um degrau. Ô, Marcão, abraço pra você, obrigado pela audiência. Quer deixar um último recado? Forte abraço pra vocês, obrigado aí pela companhia aí no trânsito. Vou deixar um recado aqui com o pessoal lá da Alelo, deve estar me ouvindo agora aqui. Um abraço, pessoal da FGV também, que faz o curso lá com a gente de gestão de empresa. E, pô, vocês são impagáveis aí. Obrigado mais uma vez pela companhia aí. Forte abraço pra todo mundo. Falou, fera. Valeu, cara. Obrigado. Together. Valeu. Valeu. Eita, nós! E você aí com suas caixinhas do Sem Parar no carro? Que é isso? Tá na hora de trocar as caixinhas pelo novo adesivo Sem Parar. E você vai continuar com toda a comodidade e tranquilidade que o Sem Parar já tem. Mas agora seu carro vai ficar muito mais bacana. O pessoal do Sem Parar mandou muito bem. Agora com o único adesivo, você passa por pedágios e estacionamentos sem ter que se preocupar com moedinhas, tickets ou essas coisas chatas. E vem trânsito por aí, hein? Vem carnaval, fila na estrada, fila no pedágio. Então, coloque já o Sem Parar no seu automóvel. Sabe o que é melhor? Vem tudo numa conta só em até 30 dias. Sabe como você faz para trocar o seu Sem Parar caixinha pelo adesivo? Fácil. Vai lá no seu celular, baixa o aplicativo do Sem Parar agora mesmo e encontre a loja mais próxima. Você também pode encontrar no site semparar.com.br. Isso é o Sem Parar. Moderno, está sempre à frente, é uma mão na roda na vida da gente. Sem Parar, sua vida no seu tempo. Estádio 97, também no oferecimento da BV Financeira. Olha só, amigão, não deixe para depois o que você está querendo fazer agora, viu? A BV Financeira tem a solução de crédito que ajuda você a realizar. Você pode ter até duas vezes a sua renda em crédito com até 24 parcelas fixas. Além dessas vantagens, você também pode usar o crédito como bem entender, sem precisar justificar ou comprovar a utilização. Agora, se você possui um veículo quitado no seu nome e precisa de dinheiro na mão, presta atenção, hein? Você pode aproveitar o crédito pessoal com garantia, que oferece crédito de até 70% do valor do seu veículo em até 48 meses para pagar. Então já sabe, né? Use da forma que quiser, seja para reformar a casa, fazer um curso ou até uma viagem. Então grava aí, grava o número da BV no teu celular, 3003-7888, 3003-7888, ou acesse bvfinanceira.com.br. Mas olha só, antes de contratar qualquer modalidade de crédito, verifique se o valor das parcelas cabe no seu orçamento mensal e use o crédito de forma consciente. É isso aí, é BV! Estádio 97 também no oferecimento de Nissan. Faça um test drive, porque quem testa, compra Nissan. E um recado, você amanhã tem plantão lá na Lotus Travel, então se você quiser fazer a sua reserva aí para o resort do Estádio 97, você pode ligar amanhã no 2896-4665. Aliás, o pessoal da Lotus Travel amanhã o dia inteiro aguardando sua ligação. 2896-4665, tá bom? Ligue e faça sua reserva do resort do Estádio 97, que acontecerá dias 9, 10 e 11 de junho, tá bom? Vai ser legal demais! BV Financeira, crédito rápido para usar como quiser. Ligue 3003-7888 ou acesse bvfinanceira.com.br. RG, quem ganhou a camiseta do Estádio 97 com apoio de fitcamisetas.com.br? Ele, Alexandre Roberto Alexandre, de Paula. Alexandre, não foi o nosso Alexandre, foi o outro Alexandre. Não foi o Oliveira. Quer mandar beijo, né? Quero mandar beijo pro Luciano Borges, meu parceiro lá da ESPN, e o pessoal da Sport Clinics. Luciano Borges? É. Sábado. Encontrou? No show do Made in Brasil. Ele falou. No show do Made in Brasil, lá no César Pompeia. Ele falou que você tava mais louco que o Mauro Naves na lancha. Tá louco? Tava aí minha mulher, velho. Não falou. E pro... Falei, né, pro pessoal... da Mauro Naves na lancha? Você não viu esse? Não vi. Nossa, ele tava doidaço. É? É, começou a falar, falou do Neto, falou de todo mundo. Tá leve, livre e solto, né? Tava. Então o Wagner Fagundes, o Luiz Felipe, o Eugênio lá da Sports Clinic... E mandar um alô para quem quiser me seguir nas redes sociais, Ale_ESPN. Tá bom. Manda nude? Não, isso aí não. Não. Mas, é, quem quiser dar o like attack, eu like tô... attack, você tá aceitando? Tô aceitando bem. Então, mas tá like bom. Attack com nude. Não, é só o coraçãozinho. Ah, tá. Coraçãozinho. Quem gosta de coraçãozinho, o Ale? É. Estádio 97 volta amanhã no oferecimento de Bozano. Jeito de garoto, cuidado de homem. Fala, mano. Ô, Sobrat, eu só mandar um abraço aqui pro Fulgones, aí o Thiago Fulgones aí que trouxe os presentes pra gente. Ah, briga, presente. Um abraço pro Igor Mendonça aí também. Valeu, rapaziada, tamo junto aí. O cara trouxe o jantar pra gente. Fulgones, parabéns aí pelo neném. Obrigado, Fulgones, tamo junto. Aí. Amanhã tem mais estádio no oferecimento de Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. BV Financeira, crédito pra usar como quiser. Ligue 3003-7888, acesse bvfinanceira.com.br. McDonald's, amanhã um clássico no McDonald's. Big Mac, por apenas R$8. E extra, você merece extra economia. Tchau! Estádio

Nesta sexta, você tem um encontro marcado com os melhores momentos do seu passado. Túnel do Tempo. É a festa Túnel do Tempo na Overnight, com o DJ Vadinha e o DJ Rogerinho tocando os maiores hits do Flashback. Promoções imperdíveis na noite, decoração personalizada e o mais exclusivo passeio de limusine para os aniversariantes da semana, de cortesia, nesta sexta. É isso aí, galera. Eu sou o Silvio Ribeiro e estarei lá no comando de toda essa viagem ao passado. Se eu fosse você, eu garantia logo seu ingresso, porque esse Túnel do Tempo vai bombar. Túnel do Tempo. Overnight Vila Olímpia, Rua Gomes de Carvalho 799. Informações e reservas 35823637 ou pelo WhatsApp 95155-0702. Só na Energia 97 você ouve os melhores lançamentos internacionais. Clean Bandit, Rockabye. Apenas os grandes hits. JL and Nothing Man. Call You Beloved. Aqui nós geramos lançamentos. Aqui nós geramos energia. Agora na Energia. Night Sessions. Like that house music. House music. O fino da house music. House is a feeling. House music. House music. Night Sessions. Fala aí, São Paulo, ótima noite pra você, boa terça-feira, você ligado na Energia 97, começando mais um Night Session. Os melhores DJs da cena eletrônica bombando pra você tudo que vai pegar nas principais pistas de todo mundo. Com certeza a novidade começa aqui. Marina Diniz detonando nessa primeira hora aqui, 8h12, tá no ar, hein? Night Sessions. Show me what it was to cry. You couldn't be the man I adore. You don't seem to know, seem to care what your heart is for. I don't know him anymore. There's nothing where he used to lie. My conversations have run dry. That's what's going on. Nothing's found untorn. I'm all out of faith. This is how I feel. Night Sessions. Sessions. Sessions.